Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde aos senhores que estão aqui hoje. Ah, boa noite. Opa, boa tarde. Aí? Tudo certo aí? Tamo aí, nós tamo aqui, na área. Ô, seu Bento. Tudo bem, eu vou abrir uma exceção hoje. É? O que, que foi, seu Bento? O RG não é sexta, mas hoje, como se fosse. Então, com recomendação, amanhã é 7 de setembro, né? Com recomendação, nessa terça-feira. É um tempo bom, né, RG? Vai dar pra dar uma brincada à noite aí, não vai? Hoje, qual a recomendação? Seu Bento, se o senhor tá pensando em termos de desfile pra amanhã, é bom preparar o cavalo, hein? Sensacional. Boa. Boa. Isso aí. E aí, você quer começar com quem? Começar com o Corinthians. Corinthians. Ah, começar em alto nível, né, velho? Vamos começar em alto nível essa bagaça mais aqui, velho. É isso mesmo. Vamos falar do time aí, velho, que foi desacreditado por todos vocês aí, tá calando vocês a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Que lugar que vocês estão? Estamos jorrando na cara de todo mundo. Que lugar que vocês estão? Porque o Corinthians esse ano, com esse desmanche, vai brigar pra não ser rebaixado. Chupa. Quem falou isso? Todos vocês. Todos. Só dá nome. Ué, me passa aí o seu documento aí, o RG, o CPF, olha, que eu dou nome e CPF junto com o RG. Eu vou dizer pra você. Você é outro. Eu tenho a consciência tão tranquila. Sei. Então eu vou te explicar. Vou te explicar e vou jorrar na sua cara com você que jogou. Eu vou jogar. Abrir a cápsula do tempo, RG. Sim. E você vai ver onde que eu coloquei o Corinthians ali. Ué, mas você é um cara seriamente contraditório no seu ponto de vista e no que você escreve. Não, senhor. Sabe por quê, Motinha? Não, senhor. Ele atira na estrela. Se acertar a lua, fala, eu acertei. Não, senhor. E vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Desses que estão hoje, se o campeonato acabasse agora, RG. Olha, desses quatro primeiros, eu acertei os quatro. Não, os quatro não. O Flamengo eu errei. Mas os três eu acertei. Os três eu acertei. Não vou falar com o Rafa... E tem dois desses aí que eu acertei na mosca. Na mosca. Vocês vão ver. Pode me cobrar no final do ano. Então já aposto com você que a porcada não será o campeão. Dê nomes. A porcada não será campeã. Não perguntei se vai ser. A porcada não será, mas é que tá. Já errou. Você vê que você deu um tiro na água. O senhor quer que não seja, mas vai ser. Não, pelo contrário. O senhor quer, mas basta você analisar o desempenho do teu time. Eu tô analisando, vamos lá. A hora que começa mesmo a subida da Brigadeira, era o RG número 2. Mas a subida da Brigadeira tá dentro do primeiro turno. O Palmeiras, velho. Ele tá se portando como se fosse francês na marcha atlética. Tá todo borrado, mano. Mas é tudo nosso, Bento. Fala aí do Corinthians aí. Eu tô vendo como tá borrado aqui. Agora é hora de separar os homens dos meninos, velho. Em cima. É o sprint final, velho. Em cima do timinho deles, nós temos 6 pontos. Só isso. Aonde? Conta! 6 pontos aonde? Não jogou o segundo turno ainda, seu mané. E o primeiro turno, a arbitragem deu uma mão pro teu time. Gol legítimo do Bruno Henrique, seu mané. 37. Vacilão. Para 43. Direto, eu achei que você tava falando. Não em termos da tabela. Eu vou repetir. Nós temos 43 ou 37. Quantos pontos é, RG? 12. Ah, desculpa. Então, então você tira 3. A diferença, tira 3? Na minha conta, 3 pontos. E vou dizer uma coisa. Porque no confronto direto vão bater na cara 9. Desses coitados aí. Na minha é 9. Aonde? Você falou, acabou de falar 6, seu paga-pau. Vamos ganhar de vocês baba lá. Baba-ovo, paga-pau. Na minha conta, são 3 pontos. Quer apostar que não vão ganhar de vocês? Na minha conta, são 3 pontos, velho. Aposta comigo. Confronto direto, vão ganhar desses pontos malditos aí. É só as manchetes. Calada de mané. Porque o Corinthians ainda, velho. Dá atenção pra mim aqui agora, mano. Por que vocês estão dormindo no barulho do mano? Vejam agora qual será o comentário depois das manchetes que entendi. Aí ele vai descascar o Cristóvão. Presta atenção. Mas ó, tem um rapaz que azar, hein, meu? O Rildo, mais uma vez, sentiu nova lesão com um desconforto muscular, nem chegou a treinar. Coitado. E é pro São Paulo? Mas não vai. Deus que me livre. Então não vai participar aí do jogo contra... Não. Quer dizer, não vai pra lugar nenhum. Coitado, velho. Tá com muito azar esse menino aí. Tá difícil pra ele mesmo. E é isso aí. Eu tenho novo parceiro, né? O Corinthians. Sim. Pegou uma boa grana aí. E tá vendo aí quem joga na quinta-feira, possivelmente aqueles que comentamos ontem, né, mano? O Luca deve ser o atacante. O Corinthians ele não vai ter muitas alterações aí do que teve do time... Aliás, para falar a verdade, o time que jogou o segundo tempo contra o Fluminense será o titular. Teremos o Fagner na lateral direita, o Cássio no gol, né? O Fagner na direita. Miolo de zaga ali, Iago, Balbuena e o Wendel na esquerda. O miolo ali do meio campo, ali composto por 3 jogadores, que no caso serão o Christian Camacho e um pouco à frente deles o Rodriguinho. Aberto numa ponta o Marquinhos Gabriel e na outra o Marlone, e lá na frente, enfiado ali como centroavante, o Luca. É, o time do Corinthians aí, teoricamente, é o que tem de melhor hoje. É, apesar de eu não gostar muito da performance do Rodriguinho, o Rodriguinho, na minha opinião, tem deixado muito a desejar, mas fez um bonito gol contra o Fluminense e tá ganhando uma nova possibilidade aí, inclusive até diante das opções que o Corinthians tem. É, se não jogar o Rodriguinho ali um pouco à frente dos volantes, o Corinthians poderia colocar talvez o Giovanni Augusto, que não tá tão bem também, não dá pra falar que é uma unanimidade. É, inclusive, um abraço aqui pro Pelin, que mandou a informação que o Balbuena tá fora mesmo, ele tá suspenso. Tá. Quem joga é o Wilson, né, no lugar Wilson. Do... Wilson. Essa é a única alteração que o Corinthians terá pro segundo tempo, que fez contra o Fluminense, daquele time lá. Acho que é um time aí suficientemente forte pra vencer o Sport. Acho que é um time que tem tudo para ganhar do Sport, sim. Não acho que o Corinthians ele vá ter lá grandes dificuldades, apesar de não poder já jogar com esse salto alto. Esse é o discurso que eu tenho analisando a qualidade do time do Corinthians. Volto a falar, não é a oitava maravilha do mundo? Não é. Mas tá longe de ser a porcaria que todo mundo na mídia gosta de querer falar que é. Ah, é porque o time do Corinthians é fraco? Não é. Ninguém passa um turno inteiro do Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, sendo que você tem adversários teoricamente até mais qualificados que o Corinthians ali, como é o Santos e o Grêmio, que hoje não compõem o G4. E o Corinthians ele se manteve ali. É, então, volto a falar aqui. O time do Corinthians, o Cristóvão precisa definir se é o time que jogou o jogo contra a Ponte Preta e o primeiro tempo contra o Fluminense, ou se é o time que jogou o segundo tempo contra o Fluminense. Porque é esse o time que a torcida do Corinthians espera ver em campo. Um time agressivo, um time que não se entrega, um time que tem as suas limitações, concordo. Mas um time brigador, um time que busca o jogo. Esse é o time do Corinthians, porque ganhar, perder ou empatar faz parte, velho. O que não pode fazer parte é uma postura omissa, covarde e de bunda mole. Mas são os mesmos jogadores com um comportamento diferente, né, mano? Não, mas é que tá, RG. Essa é a minha principal crítica. Quando eu venho aqui e critico o time do Corinthians, inclusive aí até a performance do Cristóvão, eu critico o Cristóvão aí pelo seguinte, RG. As substituições que ele muitas vezes erra, que ele tira um jogador que muitas vezes tá bem, quando ele deveria tirar um outro que tá mal. Algumas insistências que ele tem, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo, o Corinthians ele perdeu aquela partida porque tava com dois a menos. Dois a menos, RG. O Rodriguinho não jogando nada e o Guilherme idem. No segundo tempo, o Corinthians cresceu, a postura do Corinthians foi diferente, começou a criar uma série de situações ali e chances de gol, até que saiu o gol do Rodriguinho, mas que também não jogou bem. Independentemente de ter feito um bonito gol, pelo lançamento, a construção da jogada, o lançamento do Léo Príncipe, o domínio dele, a conclusão em gol, mas o Rodriguinho não jogou bem. Vou dar uma nova possibilidade do Rodriguinho, vou dar uma trégua pra ele, justamente pelo fato do Corinthians hoje não ter grandes opções ali pra colocar no setor. Só que é um jogador que precisa mostrar muito mais do que tá mostrando. Vou continuar cobrando sim. Assim como eu cobro do Cristóvão, que ele fica em cima aí, primeiro, da postura do time, RG, porque eu acho que isso passa pelo treinador também. Eu não via o Corinthians do Tite com uma postura tão omissa como o Corinthians vinha demonstrando em alguns jogos do Campeonato Brasileiro depois da saída dele. E vejo também aí nos jogadores um potencial muito maior para mostrar um futebol com uma qualidade superior daquela que eles vinham mostrando nos últimos jogos. O Corinthians ele tem agora nos próximos jogos, o RG, a obrigação, sim, obrigação, de fazer pelo menos aí, vai, 8 pontos no mínimo. 8 pontos no mínimo, tá certo? Ou seja, 2 vitórias contra o Sport e o Curitiba, que são adversários fracos, e 2 empates no mínimo contra Santos e Palmeiras. Se não fizer 8 pontos... que, sei lá, perca pro Santos e ganha do Palmeiras, enfim. O Corinthians, no mínimo, se ele quiser permanecer ali no G4, tá certo? Engalfinhado com aqueles times que estão ali na ponta do campeonato, precisa, sim, fazer no mínimo 8 pontos. Você acha que os outros ganham mais pontos que isso, mano? Porque... Não, mas independentemente da projeção que os outros tenham, Domênico, eu acho que o Corinthians tem que se pautar na projeção que ele tem contra ele próprio. O principal adversário do Corinthians hoje é ele mesmo. Porque quando pega, às vezes, aí um adversário mais fraco, volto a falar aqui, o que define campeonato, Domênico, não é jogo contra time grande. Não é jogo contra time grande. É jogo contra time pequeno. Porque muitas vezes aí você, contra time grande, você ganha lá, perde aqui, ou ganha aqui, perde lá, você troca pontos contra time grande. Agora, contra time pequeno, desculpa, velho. Você pegar o América Mineiro e perder ponto, independentemente do jogo sair aqui ou fora, a gente tem esse exemplo clássico nesse campeonato. O Mano tem toda a razão, RG. Por exemplo, o Santos... perdeu 3 pontos. Então, se você põe no mínimo 3 contra o América, né? Então, se tem 36, vai a 39, já tá mais em cima. O Corinthians perdeu um jogo importante que foi contra o Figueirense, não foi isso, mano? Não, o Figueirense perdeu. Empatou. O Corinthians não perde na Arena, tiozão. Mais não, de um vocês ano sem perder na Arena. Pra Ponte, não foi? O Corinthians perdeu pra Ponte em Campinas. Ah, foi lá? Não, mas quem é que vocês perdeu ponto aqui? Foi Ponte? Não perdeu, o Corinthians tá mais de um ano sem ganhar aqui. Sem perder aqui. O Corinthians empatou com o Figueirense em casa. Perdeu 2 pontos pro Figueirense. Figueirense, 2 pontos. Bom, 2 pontos. Foi um empate. Né? Mas teve um outro jogo também. Teve não, um mas na arena, Domênico, faz um ano que o Corinthians não perde na arena. Não, tudo bem, mano. Teve um empate, teve um outro empate. Não, não foi tudo bem, mas... Não, o Corinthians, ele, o Corinthians desperdiçou pontos, Domênico. Por exemplo, contra o São Paulo, foi um time que o Corinthians poderia ter vencido. Não, mas era um São Paulo eliminado, tá certo? Mas é clássico. Era um São Paulo eliminado aí na Libertadores, o Corinthians vacilou. É, depois empatou com o Figueirense 1-1, aí ganhou do Inter em Porto Alegre, perdeu do Atlético Paranaense jogando no Paraná, empatou com o Cruzeiro no Pacaembu, um jogo que poderia ter perdido, inclusive. Teve um pênalti claro do Cássio que não foi dado ali. Depois o Corinthians foi lá e perdeu pro Grêmio jogando em Porto Alegre, ganhou do Vitória aqui e perdeu da Ponte fora. É. É, os pontos que você pode atribuir talvez aí como, perdeu o ponto, foi o Figueirense, velho. E talvez o São Paulo, diante da eliminação que o São Paulo teve, o desgaste que o São Paulo teve por causa da viagem, etc. E a Ponte também, né? Não, mas a Ponte tá jogando bem. A Ponte em Campinas é um adversário enroscado. Sim, é muito. Se tiver que cobrar, RG, pontos desperdiçados, o Corinthians, teoricamente, pela fase que o Cruzeiro vinha atravessando e o empate que o Corinthians teve no Pacaembu, é um jogo que o Corinthians tinha mais responsabilidade de vencer o Cruzeiro aqui, ainda mais diante do que foi, o Corinthians com 3 minutos já fez 1-0, do que ganhar da Ponte em Campinas. É muito mais fácil hoje você ganhar do Cruzeiro aqui no Pacaembu do que ganhar da Ponte lá. Agora, o óbvio tá aí, né? Você dentro do G4... Só depende de você. Então, realmente, não pode dar bobeira, né, cara? Sim. Não pode perder para time pequeno. E aí, é isso dança, aí. Aí dança mesmo. E parabéns pro Corinthians aí, que tem mais um novo patrocinador, que vai pagar 10 milhões de reais num período de 3 anos. Mas mesmo assim, mano, se você coloca aqueles 2 pontos com o Figueirense... Não, são 30 milhões de reais num período de 3 anos. Viu, mano? É verdade, verdade. Tem razão. 10 milhões por ano. Sim, é 10 milhões por ano. Por 3 anos. É verdade, tem razão. Mas mesmo assim, 10 milhões por ano, 30 milhões. Você põe 2 pontos aí com 30 milhãozinho, mano. Ó, chupa. O que é que chupa o quê? 30 milhãozinho, velho. O que é 30 milhões? Os caras colocar a placa no CT, tio. Viu, mas os caras pintar o teto com o nome do patrocinador ali, aquela negocinho lá, a cabaninha que a imprensa fica, velho. Mano, os caras estão pagando 10 por ano, velho. Não, mas... Corinthians é forte, velho. No CT do Corinthians não é a cabaninha mais, não. Ah, é o teto lá. É estrutura, é o backdrop, mano. Não é cabaninha, não. Você vê, né, RG? Você pega os 2 pontos que o Corinthians perdeu pro Figueirense e o Santos perdeu 3 pro América, os dois estariam com 39. Sim. Estariam com 39. Não, sim, mas eu não tô aqui chorando, Domênico, não, com não, o leite não, derramado. Mas, não, só pra concluir aquela... Quer saber, o time... Aquela tese que você falou, que os times... O jogo do time pequeno vale igual ao time grande. Mas, Domênico, os dois times aí que mais desperdiçaram pontos aí no Campeonato Brasileiro pra time pequeno, ou time grande que tá em zona de rebaixamento, foram Grêmio e Santos. O Grêmio perdeu bastante. O Grêmio, velho, empatou com o América Mineiro fora. O Grêmio empatou com o Santa Cruz em casa, perdeu do Vitória em casa, perdeu do Sport. É. O Grêmio deu umas tropeçadas, velho, que tá, tá pagando aqui, velho. Tá pagando, RG. O Santos não pode perder em casa pro América, velho. Você tá louco. Não pode, nem fora. Porra. Né? Não. Já sabe. Seu Beto. Imagina dentro de casa. Mas o América foi fora, não foi? O América foi fora. Não. América Santos foi fora, não foi? Ah, vamos nós. Nós. Fala de nós, do líder. Do líder. Olha, assim... Nós. É vocês, é nós. Não, nós, né? Nós aqui, ó. Nós aqui. Nós. Não, nós aqui. Nós aqui, nós. Não, nós não. Como assim nós não? Não, nós, que eu digo nós aqui, nós, tudo aqui, ó. Nós. Fala aí, ó. Olha só, o negócio é o seguinte, ainda não tem o time de amanhã. Não temos o time de amanhã ainda. É, vamos esperar. O Cuca fechou. Tá escondido. O Cuca aumentou o muro lá, sabe que aumentou o muro. Aumentou o muro, né? Aumentou o muro. É verdade, o muro dos CTs foi aumentado um pouquinho. Aumentou, aí. Aumentou. Aumentou um pouquinho. Ainda bem, então, porque aquela confusão, por isso que ela podia pular lá. Exatamente. Ainda bem que aumentou. É, e olha, o negócio é o seguinte, esperando o Gabriel Jesus, vamos ver se ele vai chegar, né? Se vai dar tudo certo pra ele estar em campo amanhã. Nossa, avião do avião presidente. Avião do presidente, velho. O Paulo Nobre deve ter uns 10. Aí não tem informação. Eu não tenho nem a menor informação com relação a isso. É um achômetro. Achômetro. Eu acho que ele só joga se o jogo tiver complicado. Se o jogo tiver definido, ele não vai pôr o Gabriel. Eu tenho certeza que eu tô falando. Mais ou menos por aí. Espera o Gabriel pro segundo tempo. Se o jogo tiver truncado, aí ele mete o Gabriel. Se não, acho que ele não põe o Gabriel. É um achômetro meu aqui. Vai ser por aí. Né, Regis? Também tem essa palpite? Sim. Tem, Motinha, também? Né? Pra que arriscar? Acho que não precisa, velho. Assim. Que arriscar, velho. Não é arriscar. Moleque tem 19 anos, não é a questão de arriscar. A muscula se regenera. Ó, Domênico, a muscula do moleque, velho, se regenera. Às vezes, você tá em um jogo... A muscula? Dá um migué na muscula. A muscula do moleque, ó. Domênico, se o Gabriel Jesus... se ele tomar um tiro na perna, velho, daqui meia hora ele pode jogar, velho. Não, mas é assim... A musculatura do moleque se regenera, mano. Mas é um achômetro. Eu acho que só vai entrar se o jogo tiver muito complicado pra fazer o resultado. Se não... Eu duvido então que não vale a pena, velho. Então não vale a pena. Se não é pra colocar logo de cara, velho, se vai colocar o moleque talvez numa roubada quando o jogo já estiver complicado, não vale a pena trazer e fazer roubada, esse sacrifício todo. Vai jogar, entendeu? Não é roubada. E hoje, tentar fazer um gol, de repente. São Paulo tá todo fechado. Eu acho que o São Paulo vem com aquela formação de três volantes. É. Três volantes vai vir fechado. Vai jogar contra-ataque. Vai jogar 10-1. É verdade. 10-1? Vai jogar com. É, vai jogar todos pra trás do meio campo. Ah, mas o São Paulo vai tentar. E só o Chaves não. Tá. Eu acho. Eu acho que o São Paulo vai tentar. O São Paulo não sei se joga com um meia ou não, né? 10-1 é bom, hein? Se não jogar sem nenhum meia, aí fica muito claro que vai querer se defender e vai jogar bola em contra-ataque. Volantes. É, deve jogar. Vamos ver, já vamos chegar. Já vamos chegar. São Paulo. Mas a gente, o Moisés, não sabe nada ainda. Ainda né? não. Nada. Nada. Ainda não deu pistas. Guardado as sete chaves. Hoje sem não pistas. Pôde filmar lá o treino, aquela coisa toda. Uhum. Casa cheia, amanhã tinha vendido. É, o que vai, deu pra vender? 34 mil, porque os 6 mil lá não vão poder vender. Então, tá. 34 mil amanhã. Podia fazer uma balada ali, já que não vai ter nada lá de esquerda. Podia colocar um DJ lá pra tocar Adriano Pagani. Balada velha, vai. Pagani é bom. Pagani é bom. Bom. Balada velha, vai. Deu primo, né? Botar deu primo lá, né? Deu primo lá pra tocar do lado esquerdo. Pagani é confirmado. Confirmado pra Spirit. É, com CO2, na hora que fizer gol. É, vai ter CO2, papel picado. Vai. Isso aí, América. Só falta chegar. É isso aí. Antes da gente continuar com o programa aqui com as demais agremiações, agora eu tenho um recado importante pra você, hein? É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$ 350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! Estádio 97. É, Estádio 97 aqui pela Energia 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site, então, dutramáquinas.com.br. E em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E o Benjamin tem recado também, né, Beijinha? Fala de bebê, vamos lá. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. É, Estádio 97, seu Bento, vamos falar de? Vamos ao São Ele Paulo. Aqui, ó. Tricolor. É, tricolor. Aí, treinando aí? Bastante. Mas vai perder, vai ganhar de quanto lá amanhã? Eu sinceramente, eu não sei como é que o São Paulo, o Ricardo Gomes... Não. Você tá rindo, mano. Só por causa do seu time, ó. Não, peraí. É, mas aqui é uma sem time. Ah, time. Não, aqui meu time, Bento não tem time. Você é louco? Não tenho time. Vou falar sério aqui. Seu Bento dá manchete, não tem time. Dá manchete, você é louco? Vai ficar nervoso comigo? Ó, três pra uma vaga. Você mandou um coraçãozinho pra ele, ó. Mandou um coração. Eu vi ali na câmera. Não, imagina, São Paulo mas tem que jogar, entrar lá e jogar com vontade. É né? mesmo, tem que entrar. Vai jogar lá amanhã. Nossa, se tiver vontade, já tá bom, viu? Olha, vou falar uma coisa. O Ricardo Gomes tá treinando bastante. Lianco ou Lugano? Lianco. Não, é Rodrigo Caio, né? Porque tá apto já, dizem, né? Não, mas peraí. Rodrigo Caio, o Lugano e do outro lado o outro garantido é o Maicon. Né? Joga com três zagueiros? Não, ele tá disputando, quem tá disputando a vaga, a outra vaga. Um é Maicon. Maicon é certeza. Certeza. Aí agora tem Lugano, Lianco. E o Rodrigo Caio. Mano. Mas o pessoal do Rodrigo Caio tá bem pro jogo. Então, não sei, velho. Aí que quem vai decidir ele? O Ricardo Gomes tava falando. O problema do São Paulo é o meio de campo. Ele falou que tem treinado semana inteira isso, né? Tentando resolver esse problema do meio de campo do São Paulo. E lá na frente deve ser só o Chaves mesmo, né? Que vai jogar. E agora vamos ver como ele vai armar o time. A dúvida é o Luiz Araújo, né? Ou o Daniel, que ele vai colocar ali. Mas a questão é, treinou bem, fez o dever de casa, vamos dizer assim, chamou todo mundo, ó, pessoal, tá acontecendo esses erros, parece que teve conversa entre os jogadores, toda aquela confusão que o São Paulo aí tava tendo, né? A parte psicológica tá sendo trabalhada depois da invasão, parece que tá várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E fora do campo aí, o São Paulo teve ontem a reunião do conselho, teve, né? E arquivaram o caso Jack, né? Que tinha que pagar aquela comissão. Ridículo, hein? Ridículo, né? No momento que o país está abrindo um monte de caixa preta aí, o São Paulo vai lá e arquiva uma história. Ah, não pagou a comissão. Não, dane-se. Mas ia teve, pagar. Mas teve. Não, ia pagar então, 18 milhões de comissão. Isso que é um absurdo. Tem que descobrir. Who is Jack? Quem é? Quem foi? Who is Jack? Tava lá no paraíso fiscal, lá em Hong Kong. Lógico, quem é Jack? Quem foi? Ah, meu, e de São repente, o cara bonzinho do nada concordo. Falou, ó, gente, não paga nada. Que concordo com você, a diretor, o conselho de São Paulo que foi é isso? Péssimo nisso. Horrível. Não é uma coisa louca. Ah, não, vamos arquivar, porque, sabe? Absurdo, né? Tem coisa que acontece no São Paulo ultimamente, muito estranha, né? É. E agora aquela história, vamos pro clássico, sabendo que o São Paulo... não tá como o Palmeiras tá numa fase muito melhor. São Paulo vai ter grande dificuldade. Eu acho que São Paulo vai jogar no contra-ataque o tempo inteiro, não vai pra cima, não vai fazer loucura. Se sair com empate dentro da casa do Palmeiras, é um ótimo resultado pro São Paulo. Sim. É isso. Certo? Muito bem. Vamos para o certo. Santos. É nóis. É nóis. Santos, RG. Santos. E aí, seu Santos. Bem? Gol, tararam, agora quem dá bola é o Santos. Nossa, os caras estão cantando Santos hino, hein? Santos é o legal. Novo campeão. O Santos é bacana. Glorioso. Na verdade, esse não é o hino, né? Foi Netuno não, mas que escreveu, não foi? Mas ficou, né? É. Não foi Netuno que escreveu? Quem? Deus Netuno. Sem gracinha. Seu Bento, você tá muito engraçado hoje. Tá, né? Tá comendo um palhacito. Não é, mas... Tá engraçado com o São Paulo, tá engraçado com o Santos. Vou te dar um negócio pra você brincar. Não, viu? Mas ele não foi. Ele tá muito fanfarrão e aí. E dos mares, pô, você tá louco? Estamos muito tristes hoje. Estamos tristes, viu, seu Bento? Por quê? É o problema, né? Porque Papinha. O Papinha teve um infarto e pra quem não conhece... João Paulo. Pra quem não conhece, João Paulo. Pô, jogava muito. Ponto esquerda. Jogava demais. Papinha. E tá ruim, né? Tá ruim lá no ponto esquerda, RG. Mas no Corinthians, em 88, João Paulo jogou na meia. E jogou uma barbaridade. O sim, João Paulo era um cara de uma habilidade. Ainda jogou muito no Corinthians. Foi campeão paulista em 88 contra o Guarani, no gol do Viola. Jogava bola, viu? Muito. Jogava como ponto esquerdo, jogava pra caceta no Santos. O que tinha de neguinho bom na ponta esquerda era João Paulo, era Edu. Que o João Paulo do Guarani. João Paulo do Guarani, isso aí era bom, hein? Também tinha o João Paulo do Corria muito. Zé Sérgio. Pô, tinha um e monte. A ponta é a melhor parte da picanha, RG. Tinha um monte pontinha, de ponta, a pontinha velho. Final. É verdade. Sempre, ô, seu Bento, a ponta é a melhor parte da picanha? É. A ponta é o néctar. Qualquer ponta, velho. É o néctar? É o néctar da parada. E quais são as novidades, viu? Seu Bento? Dá uma raiva. Os caras... Uma ponta... Joga fora. É. Ninguém aproveita. A picanha. Entendeu? Mas quando você fala de néctar, cara... Você fala de néctar. Néctar é um negócio que não é muito saudável, hein, cara. Quando você pega o néctar do suco, você fala néctar de uva, cara. Como assim, né? É açúcar puro. É açúcar puro. Não, mas. Mas tem dá impressão. Então, boa mas noite. Dá impressão. Boa noite. Boa noite. Você chegou. Boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, John Boy. Pessoal, quando eu falo néctar da fruta, velho. Mano. É só açúcar, velho. É açúcar com corante, cara. É o seguinte, né? Pra ser chamado de suco mesmo, você tem que ter um percentual muito alto de fruta. Pura fruta. Sim. Quando é néctar, é intermediário. É corante e açúcar. É nada. E abaixo, e tem o abaixo ainda, que é o refresco. É, então, aí nem bebe, velho. É. Isso é que como se fosse... Água, que é diluído. É refresco, você... refresco, sombra. É pra fazer cintilografia em exame, velho. O refresco é diluído, né? É contraste de exame, RG. Que você vai lá e fala, putz, preciso fazer um contraste, vou tirar a chapa, velho. É o que diferencia a laranjada do suco de laranja. É, porque antes, antes você comprava sucos, era tudo suco. É. Hoje não, hoje não pode. Tem que ter um percentual. Quando você vê lá, néctar, não é que seja ruim, não é que seja ruim, não é isso. Ah, quem gosta. É que a concentração de pura fruta é muito menor. Aí que tá, velho. Você não sabia disso, Benjamin? E quando não existe a concentração de pura fruta, você tá colocando corante e açúcar no bagulho, velho. Lógico que não é saudável, não compre, velho. Tome água. Seu Bento, Copete fora? Jogo difícil lá, Copete fora. Vai ser pesado lá o jogo contra o Inter, embora não tá numa fase boa, mas... Desesperado, hein? Desesperado, mas o jogo lá é difícil, mas dá pra sapecar lá, hein, Regê? Sabe por que nós vamos ganhar? Porque o Copete tá fora, mas nós temos... Quem? Walterson. Walterson. Verdade. Então, se nós temos Walterson, nós vamos ganhar esse jogo. Certo. É isso aí. Aí, valeu, se seu Bento. RG, de boa, se o Santos souber jogar com inteligência, ele vence o jogo, porque o Inter tá num desespero desgraçado, né? Mas foi o que eu disse ontem, né? Tem se que tirar... tiver aquela paciência... Tem que tirar proveito, né? E fazer jogar no rio do adversário. Eles vão errar, não tem dúvida. Esse é o tipo do jogo que você tem que tirar proveito da situação do adversário. Exatamente. Primeiro porque é um time grande, né? Você não tá enfrentando o Zé Mané. Então você tem que tirar proveito disso. Olha, né, cara? Senhor RG, nem brinca do Santos de voltar com mau resultado de lá, hein? Senhor RG número 2. Espero que não. O Santos perdeu 9 pontos aí. O Ricardo Oliveira. Ele tem, de alguma maneira, que tentar recuperar isso. Ô, né, Lucas Lima. Atenção, hein? Thiago Maia. Ô, Thiago Maia. Ó, resultado, hein? Olha lá, hein? Me ajuda aí, ó. Ó, vocês esqueceram que nós fomos no mesmo ônibus pro clássico? Não, os outros... Os outros não, mas o Lucas Lima, vamos jogar bola, velho. Tá louco, mano. Ei, que é o menino lá? Vamos jogar bolinha aí, velho. Ah, putz. Aquele Giamota é bom, né? Giamota tá começando ainda, né? Mas me parece ser um menino promissor também, hein? Giamota tá começando aí. Quem é o cara lá da base de vocês, hein? Ah, tem um monte lá. Ah, também não adianta, né? Falar, São Paulo vai lá, contrata o cara da base. Hoje o conselho de São Paulo tá muito mais preocupado aí. Você tem o Lima, você tem o João Paulo, que agora tá internado. Mas você tem o Edu, você tem o Serginho Chulapa, você tem um monte lá aqui. E cuida disso. Da base? Que trabalha lá no... O Chulapa não trabalha na base. Não, eu digo, mas tá ali, tá no métier, né? Faz parte de toda aquela assessoria ali, velho. É o cara que vê lá, vê da o time B. Da base não. É, eu sei, veja, mas é o cara que tá ali dentro, né? É o cara que observa, é o cara que talvez indique do time B pra subir, é o cara que tá ali dentro. Faz parte de um contexto ali, né? Mas da base não. Ah, tá bom. Tá bom, Benja. Pô, pariu, velho. Meu Deus do céu. É chato. Cátio, meu, o cara quando comete, tira o dia pra ser chato. Esse é o Estádio 97 aqui da Energia 97 no oferecimento de... Dutra Máquinas, mês de aniversário da Dutra Máquinas, é isso aí. Tá precisando de ferramentas? Então corre, setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. Outro dia aprendi com meus amigos ferramenteiros aí que chaves de impacto é aquela... Que a chave lá pra você parafusar e desparafusar. Que nem aquela que aperta a porca na Fórmula 1. Já apertou a porca? Eu sempre apertei. Ah, é? O Dodô tem cara que aperta a porca. Sim. Ah, eu dou uns apertos. Você aperta a porca, Dodô? Como é que a porca faz? É, o Dodô aperta a porca, mas não espana a rosca, não. É, né? Mota que tem cara de que espana a rosca. E aquela a rosca tá arrumadinha. Aquela é pneumática. Pneumática. É isso aí. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações e garantem altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Seu Bento foi embora? Acabaram as manchetes? Ah, então tá bom. Estádio 97 aqui na Energia 97. Nem falou do Brasil, mano. O Brasil joga que horas? É, eu jogo depois da novela, tio. Depois da novela. Do Velho Mico, tem Brasil. Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia. Velho Mico, RG. Então, atenção, é. Mas é aquela coisa, né? Oh, e a Suíça tava metendo um chocolate em Portugal. Não sei quanto acabou, mano. Tava 2-0 pra Suíça. Buscaremos aqui a RG número 2. Dois aguebo. Ah, mas, meu, Portugal já foi campeão da Eurocopa, bicho. Agora tudo é trem. Mas tá numa chave... Agora é eliminatória? Essa chave de Portugal aí não é fácil, não, velho. É, olha, o que importa é o Ricardo Oliveira e o Thiago Maia voltarem com bom resultado. 2-0? Acabou 2 a Suíça. Velho. Tem que correr atrás, mano. Estádio 97 também tem oferecimento da S. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. Legal, é isso aí. Toda a família Esser ligada aí no Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Todo mundo que ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E hoje, apenas ouvintes virgens, aquele que nunca entrou no ar ao vivo com a gente, tá bom? Telefone 3284-7097. E para participar através do WhatsApp, mandando a sua mensagem de até 30 segundos, ligue 94-353-0150. Esse é o nosso WhatsApp. 94-353-0150. Você pode botar uma trilha durante só 10 segundos? WhatsApp. Só fazer uma fotinha nossa aqui. Uma trilha de 10 segundos? Entendi, ó. WhatsApp. Nesse momento, uma trilha de 10 segundos que a gente vai fazer uma foto aqui rápida. Atenção, WhatsApp. Olha, ouve aí que bonito esse instrumental, olha. Se tava aberto, as pessoas não viram o que o Sombra falou, baralho. Ah, mas eu sei que tava aberto. Eu vou ficar tirando foto agora aqui. É que o bar é meio lento, ele é gago também pra tirar foto. Cara, ele é gago pra tirar foto. É gago no dedo? De gago no dedo. Toca, Asdrúbal! Então, Ribeiro, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô! Alô! Oi, Domênico. Oi! Oi, Domênico. Alô, Domênico? Domênico? Aqui, Domênico. Alô? O cara tá na linha. O cara tá na linha. Oi, Domênico. Oi, Domênico. Viu? Opa, quem fala? Alexandre Pinheiro. Ô, Alexandre, tudo bom, meu? Tudo bem, camarada? Bom, Alexandre. Ó, camarada. Que medo, hein? Puta merda, hein? Ô, palavrão não. Aqui ninguém fala palavrão. Não, puta merda não é palavrão, pô. Lógico que é. Não, já tá dentro do... É tanta cotidiano. Merda que a gente vê aí, puta merda é palavrão agora. É, não, é verdade, tá dentro do cotidiano, né? Não, olha, mas... É mais ou menos. Mas é bom não vulgarizar tanto. Cara, acho que meu coração vai parar. Não, pelo amor de Deus, velho. Manda o nome completo aí, brother. Alexandre Álvaro Pinheiro. Álvaro Pinheiro, e quantos anos? 4.3. RG 4.3 hoje. Hoje? Bacana hoje, 4.3. Fica uns... 3, 4 minutos daqui. Do quê? Pinheiro. Sensacional! Mas olha, até o vinho. Até o GPS meio agora. 5.1. É 5? Mas é legal que... Ele tá começando. Mas é legal que já virou uma golada forte logo no início. Ô, velho, e o bairro? Eu sou de Santo André, Jaçatuba. Jaçatuba não é Santo André? Ele falou, eu não ouvi, eu tô sem fone. Porra, mas é... Não adianta falar de garigudo aí, né? Caramba! Puta, mas aí, o primeiro ouvinte do dia já é um babaca, velho. Ah, ah, juiz! Você é mó chiliquente, hein, Benjamin? Seu vou tomar coxinha. Cartão amarelo pra você aí. Porque ele conhece, ele frequenta aqui, pô. Eu vou tomar um café com o bar. Você é mó chiliquente, hein, Benjamin? Você tá muito... Você toma um café com o bar e se ele for te servir, você chega no final do programa aqui. É. Dedo gago. Por que você tá com esse mal criamento todo? É, por que você tá nervoso? É, meio caráter. Ouvinte simpático. Meio caráter. Aí, meio. Ouvinte de Jaçatuba, Santo André. É Jaçatuba. Então... É Jô? Já. Tá muito nervoso. O Ben já tá muito nervoso. Tá muito nervoso, muito nervoso. É que hoje é o dia do sexo, ele não fez. Ah. Como o dia não acabou, né? Tamo na expectativa, que, né? Calma. Então, segura aí, Tonhão. O Ben já tá chegando. Como é que aquele que mandava mensagem pro Ben já toda hora, o grande? Vagnão. Tá te querendo, velho. Vagnão. Aquele dia eu fui embora, o cara tinha que tirar foto comigo, foi o velho. O cara tinha 3 metros de altura, ele tá louco. O cara não entrava no elevador, velho. Sabe o que ele conseguiu participar? O cara falou, eu te quero, velho. Então, quero, e ele participou do programa. Peraí, parceiro, vamos conversar. Eu acho que não tem nada mais bocó, velho, do que essas datas aí. Ai, hoje é o dia do sexo. Ontem foi o dia do irmão. Aí, depois de amanhã, é o dia da semente. Vai pro inferno, velho. Entendi, otimista. O dia da semente tinha que ser junto com o dia do sexo, né? Por exemplo, os caras, dia dos pais. Dia dos pais, velho, tem que ser todo dia. É data comercial, então, é pra fazer o comércio girar. É, sei lá, dia da mulher. Você não vai tratar bem sua mulher só num dia específico. O Domênico é assim. Ele espera o dia da mulher pra tratar bem. O cara, às vezes, aí bate na mulher o ano inteiro, velho. Trata mal o ano inteiro. Aí chega no dia 8, vai lá e dá uma caixa de bombom e um ramalhete. Não precisava entregar tanto. Você leva a flor pra sua sogra no dia da sogra? Não, eu nem sei que dia que é isso daí. Eu acho uma bobagem. Eu acho que tem que tratar bem as pessoas todos os dias, independentemente de data. Já dizia o Renato Russo, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Claro, velho. Se você não... Coral do Estado 97. Você não gosta da música? Mas ouça aí. É preciso amar as pessoas de como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar... Foi sozinho. Pra chega, não vamos dar moral também não, velho. Renato Russo tá virando no túmulo. Aí o time. Túmbalo. É tricolor do Morumbi. Tricolor! Falar em revirando crise, no túmulo, Ô! Né? Revirando no túmulo. São Paulo já tá pra ser zumado, velho. Tá pior, nossa. Gente, vocês têm que correr muito atrás de história pra chegar onde a gente chegou. Aonde, o falido? Se não fosse Corinthians e Palmeiras, seu time nem existia, seu vacilão. Se enxerga aí o seu mané. Se enxerga aí o pior paulista no brasileiro. Se enxerga aí o vacilão. Sua realidade hoje é outra. Se um dia você já comeu filé mignon, Paquito, hoje é assim, velho. Ó, palito dente com o osso da costela. A gente não tem asterisco, não. Asterisco, ó, que burro. Agora é o seguinte. Asterisco, nosso cego. Todos os... Olha, os quatro grandes têm uma ótima história. Isso aí é tudo... Os quatro grandes têm uma excelente impressionante, história. Impressionante, né? Mas tá falando São Corinthians, Palmeiras e Portuguesa ou Santos? Os quatro. Não, porque aqui tem uma concorrência, gente. Como você tirou assim, quem aí? Ó, tem Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Aí acho que os três você concorda. O Santos também. Mas tem Santos e Portuguesa. Você falou quem que é o quarto? RG. Olha só. RG. Abaixa o volume, ô tricolor. Não, que a Portuguesa tá pra acabar. Eu quis fazer uma menção aqui pra Portuguesa. Você acha que eu tô na idade, que eu cheguei na idade em que eu cheguei, se preocupando com isso? Pô, você tá de brincadeira. O garoto, é que vocês não perceberam ainda. Como ele é adepto à psicologia reversa... Pessoal. Vai acabar o crédito aí, não é que vai acabar o crédito. Eu tento todo dia ligar pra vocês aqui da porta da escola dos meus filhos. E eles sempre tentam ligar quando eu tô dirigindo com o carro, né? Sim. E eles acabaram de entrar só pra dar uma boa noite aí pra turma. Boa noite, que susto, velho. Boa noite. Boa noite. Um abraço aí pra toda a criançada aí. E todos os seus filhos são São Paulo. É o Iago e a Luísa. Mas são São Paulinos Iago também? Iago e Luísa, boa noite. O Iago é São Paulino e a Luísa é palmeirense, né? Puxou boa, Luísa, boa. Tadinha da Luísa. Ela não viu o time ter... A Luísa é consciente, a Luísa. Tadinha. É a mais consciente a mais consciente, é a pessoa mais sensata da família. Isso é pra não dar briga na família, né? Mas, ô Alexandre, a falar em sua filha palmeirense, né? Amanhã a gente tem o clássico. O São Paulo, dizem, vai jogar com três jogadores no meio de campo... que tem muito mais, nenhum deles você pode falar assim, ah, esse aí é um cara que chega na frente e tal. João Schmidt não? Pô, ele é sempre escalado como o primeiro volante, mano. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu via dessa maneira. Mas todo mundo só escala ele como volante, entendeu? Então, mas aí você prende o Hudson ali e solta um pouco mais o... Entra técnico, sai técnico. O João Schmidt e o Thiago Mendes. Os caras segura o João Schmidt e libera o Hudson, mano. O que é ridículo, né? Porque o João Schmidt, ele tem mais característica ofensiva do que o Hudson. Mas, o Alexandre, o São Paulo vai jogar praticamente com três volantes. E, pelo menos, é o que se lê nas informações. Vai jogar com o centroavante, que é o Chaves, e... dá conta de que dois jogadores que atuarão basicamente como pontas, né? O Luiz Araújo e o Kelvin. Você não acha que esse meio de campo fica estranho com três volantes? Tá muito torto o time de São Paulo. Eu não sei que bagunça que é que acontece naquele clube, viu, Sombra? Depende, Sombra. Os caras estão tentando acertar o que não dá pra gente ver que é o caminho certo. É muito estranho. Só o Chaves, eu não sei se só um centroavante é o suficiente hoje pra gente. Mas olha, passou. Três volantes não é o problema. Eu acho que não tem problema nenhum de você jogar com três volantes. O problema é você jogar sem meia. Não. Aí então, é que é complica a coisa. Três volantes, beleza, você se tenta se. Você tenta destruir o meio de campo. Mas vai encher de bolha, né? Sem meia? Não, vai encher de bolha. Cheio de bolha, verdade. Sem meia? Mas é que tá, o São Paulo. Pé suado. Sem meia não dá. O Cueva não vai jogar, né? Não. O Cueva, o Michel Bastos também não joga. Então, cara, mas por mais que não gostem do Michel Bastos, eu jogaria com o Michel Bastos no lugar de um desses três aí. Mas aí você tiraria quem? Ele é o quarto no meio de campo. Por que não? Ou mas que você tiraria um do ataque. Ele é o quarto e joga com dois na frente. Ou aí é que tá, mano. Ou eu tiro uma das pontas, ou eu tiro um dos volantes. Mas eu acho que o meio de campo não pode ficar tão sem qualidade nenhuma, assim, pra chegada na frente. Mas diante da proposta do que o São Paulo vai fazer, Sombra, eu acho que até é interessante, porque o São Paulo vai jogar com três volantes aí pra tentar blindar a defesa. Destruir. E esses três da frente aí vão explorar jogadas rápidas, tanto o Luiz Araújo quanto o Kelvin, pra sobrar uma bola no Chaves. Eu sei, mas sabe, eu não vejo muita confiança naquele jogador que é o que vai encostar mesmo. Ah, tá, jogou no contra-ataque. Quem é aquele que vem atrás do Chaves, você entendeu? Uhum. Quem vai servir ele? Você tem dois abertos pelas pontas, o Chaves pelo meio, mas quem é que vai acompanhar esse contra-ataque do meio de campo? Mas Sombra, se você parar pra analisar, a escalação do São Paulo é muito parecida com a do Corinthians hoje. Não em termos aí de formatação dentro... Eu só acabei de me preocupar mais uma vez. Não, então, mas não em termos de formatação, o desenho tático dentro de campo. Mas, ó, o Corinthians ele vai jogar com três volantes também. Ele joga ali com o Christian, com o Camacho e com o Rodriguinho. E aí você tem dois jogadores abertos ali, que no caso de uma ponta é o Marquinhos Gabriel, na outra é o Marlone. O Rodriguinho tem muito mais pegada de meia do que volante. Mas é que tá, o Rodriguinho ele vinha jogando inclusive adaptado na função de segundo volante durante algumas partidas ali, fazendo a posição de origem dele é meia, mano. Mas ele não joga bem nem na meia, nem na função de segundo volante. Mas isso é uma outra história. Mas o Rodriguinho, Sombra, ele não tem talvez aquela característica de meia que você possa falar, nossa, esse é um meia, tá certo? O Rodriguinho ele é um cara que muitas vezes ele marca mais do que ele cria. Então, o Corinthians ele jogando ali com Christian, Camacho e Rodriguinho, e na frente lá você tem Marquinhos Gabriel, na outra ponta o Marlone, enfiado lá no meio lá o Luca, é uma formatação parecida com o que o São Paulo, talvez que o São Paulo vai utilizar, não sei. Acho que, pro que o São Paulo vai se predispor fazendo a partida, eu não acho que tá ruim não, cara. Bom, o São Paulo não vai querer atacar, velho. O Alexandre, contra-ataque. Oi. E eu acho que o Mano tá até certo, viu, do jeito que tá vindo o campeonato pra nós, ia ser também muita burrice você querer ir pra cima do primeiro colocado, né? E outro, o empate é nosso, velho. Empate exatamente. É nosso! Obrigado, mano. Lógico, mano, deixa os porcos disparar, galera. Ei, meu certo. Já tá torcendo pro São Paulo? Tô torcendo nada. Viu? Eu quero o campeonato competitivo. Eu ouvi e gostaria de um replay amanhã. O empate é nosso. O empate serve pra gente. O empate é nosso, eu ouvi. Ué, serve pro Corinthians, pro Flamengo, pro Atlético Mineiro, pro Santos, pro Grêmio. Mas aí, então tô é errado, RG. Ué, então não é melhor empate, é melhor o São Paulo ganhar. Lógico que não, aqui não vai ganhar. São Paulo pra você aqui. Analisa a realidade, o nosso cego. Diga, Alexandre. O empate tá bom. O que? Fala aí, meu. O que você falou? Falei, pode vir pra Santo André que tem uma camisa de São Paulo guardada pra você. Não, aqui. Não, obrigado. Até porque ele já tem, né? Quando na família dele é o que mais tem, velho. Nosso. Não, meu pai tem, meu irmão tem. Eu não, na família é o que mais tem, velho. Alexandre. Varal da casa dele só e, tem. Eis que eu chego tá aqui. Tá entortado. Abro os sites pra me informar, né? Porque às vezes passa o dia inteiro só cuidando de... Só ouvindo música, Dudu, né? O empate então... é nosso, viu, Dudu? O empate é nosso. Empate é nosso, é brincadeira. Lógico, velho. Eu quero campeonato competitivo. Claro, é mais bonito, mais importante. Aí é isso que eu abro o site e caio aqui na Gazeta Esportiva que diz assim: São Paulo faz nova proposta por Rildo e fica perto de fechar com o atacante. Ai, ai, ai. Mas o Rildo machucou. Rildo machucou, hein? Rildo machucou hoje, tá machucou louco? Machucou hoje? É? É, não de sei. Novo? Lesão? Não sei, não machucou sei qual onde? É o... Machucou. Ah, então ele tá na promoção. Ele tá na promoção. Pô, mas é a cara do São Paulo, o cara vai trazer um cara por empréstimo. Não, mas é grave a lesão. Mas machucado. É, então... Jamelou do Marquinho. Ô, Alexandre, os caras estão atrás do Rio do Alexandre. Tá difícil. São Paulo foi campeão sub-20 da Libertadores. Não tem um jogador que pode colocar lá. Inacreditável isso. Não dá, velho. Não dá pra entender. O São Paulo se gaba. O São Paulo se gaba de Cotia. Como se fosse. Não, e ganha vários títulos na. Amarral. Cotia. Aí o time ganha com o sub-20 do São Paulo ganhou do Corinthians 5-0 ontem. Concordo plenamente com você. O time é campeão da Libertadores sub-20, não era? Depois da Libertadores. Meteu chocolate, meteu goleado. Não é possível. Que não tem a molecada pra buscar Rildo, Marquinhos. Mas o paradoxo. Robson. O paradoxo, não é? O paradoxal é: o Santos é campeão da sub-15 e anuncia. A grana deve ser muito alta pra não revelar esses moleques, viu, meu? Mas é comissão, viu, velhinho? Não, o Santos é campeão do sub-15 e já começa a dizer que tem um novo raio lá no sub-15. O São Paulo é campeão do sub-20 e não aparece ninguém, não é, velho. Não é só o São Paulo. É que não dá dinheiro pro Corinthians. Outros, né? O Corinthians é um time que vem... Mas o Corinthians, você viu o que tá acontecendo o lá. O Corinthians, né, em copinha, o Corinthians vai lá, ganha. E nunca sobe nada. E tá nada lá indo contratar Gustavo, tá indo contratar Jean. Mas você viu? Não tô falando que são ruins, mas não é possível que não tenha na base. Mas você viu a administração do Corinthians? Alguma coisa ali, né? Aconteceu errado. É estranho ali, né? Alexandre. Mandaram o cara embora. O Benja, o Mota, todo mundo tem razão. Agora, tem uma base lá com jogadores que ganham... O São Paulo tem uma base que ganha vários títulos aí. Tem no sub-17, é sub-20, assim como o Santos. Olha, o São Paulo e o Santos lá na base, eles brigam ponta a ponta por títulos. Cara. Mas quando chega lá em cima, aí é que tá o negócio. Porque, por exemplo, agora o São Paulo precisa de jogadores. Só que é lógico que agora não tem como você chegar... Ah, então agora tô precisando desesperado, vai lá e cata. Pega, moleque. A transição já teria que estar sendo feita de maneira... Né? O erro é tá aí, ele não consegue preparar o moleque. Ou seja, não consegue. Aí quando precisa... o moleque no esquema precisa, do time... Não tem. Quando precisa, teria não natural, tem. Teria que ser natural. Quando precisa, ou é muito novo... É uma bruxa na fogueira, né? Não, e coloca um técnico, às vezes, que não valoriza a base, entendeu? O cara vai falar assim, mas vai colocar esse moleque, não, melhor não, não vamos arriscar. E olha, e hoje com 20 anos, já é pro cara tá com 2 anos de profissional. Pô. Já era pra... quanta molecada? Quantos anos tem o Gabriel de Jesus? Com 20 anos. 19? Meu amigo Juca Pacheco está nos ouvindo, assessor de imprensa do São Paulo. Um cara muito legal, por sinal. Está nos ouvindo no carro e mandou uma mensagem pra mim agora falando: olha, eu tô ouvindo vocês, mas tem que ser justo que dois daqueles jogadores do sub-20 campeão da Libertadores foram operados. Não, Lucas Fernandes sim, foi operado. E o David Neres. O David Neres eu não sabia que tinha sido operado. Foram operados. E que o Luiz Araújo joga amanhã. Então ele falou: olha, dos três destaques daquele time, dois estão voltando e um é titular amanhã. Bom, eu não sabia que os dois tinham machucado. Tá bom, mas também. Só tem só três. Okay. Tá bom, mas também. Aí já não sei. Ele falou os três. Esse Luiz Araújo é bom. Okay. Sim, mas o que okay, fica... mas a crítica não é só agora, né? Tá, é todo o conjunto da história. Tô só dando voz ao que o Juca Pacheco falou. Não, sim, ele pontualmente, tá certo. O Juca tem razão ele nesse tá quesito por causa dessas operações. Mas a crítica. Mas, nossa. Num todo, o São Paulo deixou de ser um time que prepara. Jogadores em quantidade vindos da sua base, né? E nós éramos exemplo disso, né, Sombra? Era. Expressinho, tudo. Exatamente. Amigão, deixa o seu palpite pra amanhã, cara. São Paulo e Palmeiras. Eu não acho só que é só o Santos. Desculpa, amigo. Eu não acho que é. O Santos é o principal do Brasil, concordo. Com esse negócio de revelar e botar pra jogar a molecada da base. Mas não é só o Santos, não. O Fluminense. Eu acho que deveriam todos os times entrar nisso daí. Então, mas o Fluminense é um time que revela e põe pra jogar. O Flamengo é um time que revela e põe pra jogar. Você tem times que revelam e põe pra jogar. Você tem os outros. Mas são times que a gente acompanha pouco aqui, né? Essa fase, né, o Benja? Sim, mas são times que investem, sim. Xerém dá jogador pro Fluminense toda hora. Mas no Rio, Benjamin, com exceção do Botafogo, que eu acho que é muito pouco, mas Vasco, Fluminense. Esse Flamengo, Luan, zagueiro do Vasco, que é bom jogador, Vasco, veio da base. Vasco, Fluminense e Flamengo revelam bastante. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Subir da base, ok, com um trabalho bem feito, bem estudado e por gente que conhece do assunto. Porque para também preparar jogador para jogar no time de cima, não é qualquer um. Tem que ser gente que saiba fazer essa transição. É o momento certo, profissionais, né, de comissão técnica que sabem fazer isso. Agora, eu também tenho uma outra opinião a respeito disso. Botar só moleque, eu não acredito muito. Eu acho que você tem que ter alguns pilares de experiência. Porque assim, não é isso. O que eu tô falando. Não, eu não tô dizendo que vocês estão. Não, o que eu tô falando é o seguinte: tem jogador aí que você traz e fala, pô, mano, é possível. Não é possível que na base. Porque você pega o moleque. Aí primeiro os caras reclamam da lei. Melhor, né? Aí os caras reclamam da lei Pelé. Porra, a gente pegou os moleques desde os 10 anos de idade. Aí, ok, você pegou desde os 10 anos de idade. Você criou. Com 17 ele tá jogando bola. Por que você não põe pra jogar? E por que será que o São Paulo sempre tem confusão com o moleque, cara indo embora, querendo ir embora? Ah, não, todos têm. Todos têm, Mota. Tudo. Mas no São Paulo tem mais. O Gabriel Jesus, o Palmeiras quase perdeu. Só ficou com o Gabriel Jesus porque topou ficar com 30% do jogador. Vocês estão esquecendo disso? Não. É isso, é verdade. É isso mesmo. O Santos. Tem que baixar bastante. Teve que também ajudar lá com o Neymar e tal. O Santos, com vários jogadores, viveu problema aí pra renovar contrato de jogador de base. O Neymar mesmo foi dado. Aquela turma do alemão. Aquela, São Paulo, que aquela conheço, turma, né, do alemão, que esse alemão que chegou a jogar na Ponte Preta. Santos perdeu quase toda aquela geração de moleque. É, vamos esquecer, o Corinthians teve que fazer um puta contrato com o Lulinha. O Corinthians ficou pendurado com o Lulinha quanto tempo depois? Ficou com um miguezão na mão, hein? Opa, mico total. Micaço, cara. Não é só São Paulo, não. Isso aí é um panorama do futebol. A Lei Pelé, na minha opinião, atingiu a todo mundo aí. Ô, Alexandre, então, olha, grande abraço. Peraí, o Juca tá lá no carro nos ouvindo. Ele fala aqui, ó, amanhã da base tem Rodrigo Caio e João Schmidt. E dos dois, o São Paulo tem 100%. Não, mas eu não tô dizendo que o São Paulo não tem 100%. Em nenhum momento eu falei que o São Paulo não tem. Aí o Juca fala agora você pode falar mal de mim, porque ele já chegou e vai desligar o rádio. Então você pode xingar ele. Chupa, Juca. Aqui, agora podem falar de mim, porque eu cheguei no destino. Valeu. Que sacana. Não, mas eu não falei que o São Paulo não tem 100%. Aliás, o São Paulo... A gente tá falando que a transição da base para o principal complica no São Paulo. A gente não entende por quê. Cadê o Banguerê? Cadê os velhos moleques que apareceu o João Paulo? Mota, o Corinthians revelou o Marcial, que entrou pra jogar. Todo mundo falou, caraca, olha o Marcial. É isso. Aí ele jogou e emprestaram pro Cruzeiro. Aí apareceu o Malcom. Malcom. Sempre confundo. O Malcom. Pô, é o novo Elias. Não, esse é o Maicon. É o novo Elias, o caramba, bababá, bababá. Emprestou pra Ponte Preta. Corinthians tinha um zagueiro que um dia eu falava aqui. Vocês são testemunhas vivas. Eu falava assim, Corinthians tem um zagueiro na base. É testemunha morta, é difícil, velho. Corinthians tem um zagueiro na base que joga pra caceta, chamado Marquinhos. Isso aí não é o que o Tite dispensou e convocou agora? Não é que ele dispensou. O Marquinhos era reserva. Quando o Corinthians, ele tinha uma zaga ali de Leandro Castanho e Chicão. O Marquinhos vale 1.455 bilhões de dólares hoje. É. Zagueiro da seleção, zagueiro que joga na Europa em alto nível. Você entendeu? Não tem coisa que... Tinha o atacante, o Malcom. Foi vendido. Mas aí foi vendido. Então, rapaz, são coisas que não dá pra entender. Aí você vai e busca o Zezinho, o Guinho, o Luizinho. Não dá pra entender, velho. E gasta dinheiro mas é quando com empréstimos, compras e comissões. Então, e toda transação no futebol, ou quase toda transação no futebol, gera comissão para o empresário do jogador. Mas na base mas, então, você também investe. Mas quanto custa o menino que está lá desde os 10 ou 12 anos do clube? Faz a conta por ano. Mas é quando convém, né, Benjamin? O Fluminense, quando convém. O Fluminense revelou aqueles dois irmãos, promoveu para profissional e nem deixou jogar no time do Fluminense. O Rafael Arada está falando que o Davi Neres jogou contra o Corinthians que foi goleado aí. Então, jogou? O Juca falou que ele está voltando de contusão. Já jogou, pô. Sim, ele está voltando. Ok, também não dá pra voltar cara. Né? Não posso ir contra a informação do Juca Pacheco. Tem que dar o sangue, velho. Tá? O São Paulo paga o salário dele, tem que jogar. Pô, mas se o cara também está voltando de uma contusão, calma, né? É o que eu digo, né? Tem que também colocar gente experimentada pra fazer essa transição, né? Senão, se for o Mota lá pra fazer a transição, meu coloca Deus. Coloca a molecada toda. Ano que vem nós não cai nem pra B. Você é coloca pra C, a molecada já. Toda. O Mota desencanou, né, de ser diretor. Você desencanou, Mota? Nunca ele se não, fosse ele, diretor, você tá lá no conselho, lá batendo boca. Eu lá. Tenho a informação. Se eu tiver 30 segundos, eu falo. Ah, é? Então fala, pô. O ouvinte tá no ar, cara. Você não vai omitir informação. Eu tô aqui. Ouve aí, amigão. Ele não desencanou de cargo na diretoria. Não. Essa diretoria que desencanou de dar uma carteirinha pra ele. Ai, meu Deus. Os caras falam assim, pô, velho. Ah, se bobear, eu era o Jack, velho. É. Olha que você levantou uma história interessante agora. Hein? Eu era o Jack, abri mão de 18 milhões, olha que legal. Os caras estão dizendo, chegaram à conclusão que o Jack existe. É. Who's Jack? Que o Jack existe, embora você coloca no Google, coloca lá a cara dele e fotinho, não vai existe, aparecer nunca, né? O São Paulo Eu abri mão de 18 milhões. Nota zero. O São Paulo nesse caramba. Zero. Pizza, zero. Né? Foi uma verdadeira pizza. Zero. Né? Pizzona, né? Bonita. Zero. Né? O São Paulo que sempre se disse um clube de vanguarda, diferente. Diferente. Como assim arquivou o processo? Por isso que eu falo, eu não tô defendendo o ABC Moto, por isso que eu falo, o que fizeram com o Ataíde foi uma sacanagem. Quer dizer, o Ataíde, porque deu um tapa lá numa briga, não acho que ele tá certo e não que deveria ser divertido. É expulso do conselho. Agora, uma comissão estranha de 18 milhões de reais que o Jack abriu mão de receber, zerou a história. Ninguém investiga, morreu aqui. Mas o Benja, ridículo, Benja. Você fala que o São Paulo. Né? Hã? Alexandre, é pouca grana. Alexandre e Benja. O Benja falou assim: não, o São Paulo que você gabava de ser um clube de vanguarda. Então atenção, o São Paulo hoje. Na minha opinião, é um dos clubes mais atrasados que existem no Brasil. Com certeza. O São Paulo hoje, ele significa o retrocesso. O São Paulo hoje, como modelo de gestão, ele é pavoroso, ele é horroroso, ele é mal composto. Não dá. O São Paulo, ele faz de tudo pra... É que você é apolítico, Sombra, mas... Eu sou apolítico, é verdade. Existe algum nome que seja interessante numa próxima eleição do São Paulo? Porque eu não vejo aqui de fora... Talvez alguma perspectiva de melhora, de falar, pô, tá chegando o cara tal. Ou existe o nome tal. Nada. Sabe, tem o tal do Milton do Chapéu. Você conhece ele? Não, Milton não conheço e também... Ah, esse parece que é o melhor nome. Milton do Chapéu. Você tá louco? Eu não conheço ele. Então, mas... Eu não conheço ele. Não é por causa do apelido do cara. Juro que eu não sei quem é. Existe alguma... Ele era genro de um grande diretor do São Paulo. Era o Casal de Rei. Ele é genro do Fernando Casal de Rei. Fernando Casal de Rei, que é um baita cara. O Fernando Casal de Rei me parece ser uma pessoa ok. Mas ele é candidato? Ele tem a perspectiva de candidatura? Pelo que eu sei, pela informação que eu tenho... Ele é um cara que ele receia em se candidatar à presidência. Receia. Que ele fica com o pé atrás em se candidatar à presidência. Agora, mano, o que eu quero dizer é o seguinte. Acredito que o Fernando Casal de Rei seja um bom nome, tá? Só que o sistema do clube não presta. O que é um sistema que não presta? É um sistema onde você fica na mão de conselheiros. Conselheiros que... Não significam que, por serem conselheiros, têm capacidade de gestão. E um clube precisa se modernizar colocando pessoas do ramo nos seus setores. Então, hoje você tem um departamento de futebol do São Paulo, onde você tem um vice-presidente de futebol que é conselheiro, você tem um diretor de futebol que é conselheiro. Tá, e ok. Que experiência eles têm? Eu não estou dizendo que não tem, mas eu pergunto. Qual a experiência dessas pessoas no ramo do futebol? Qual a experiência delas no trato com times de futebol, com jogadores de futebol? Eu não sei, não sei. O diretor de Biriba pode ser o diretor de futebol. Então, daqui a mano, pouco. Ó, você, olha, é um mini reflexo do que é o Brasil. Você pega o presidente, exatamente. O Temer lá. O Temer, se ele quiser se sustentar no poder, ele tem que compartilhar poder. Tá certo? Sim. Só que você é obrigado a compartilhar poder com muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E a mesma coisa acontece nos clubes de futebol. Então você tem que dar a sorte de alguém muito diferenciado conseguir assumir uma presidência. Sim. E cara, por exemplo, mais um exemplo, o Palmeiras lá. O Paulo Nobre, se ele não fosse um cara rico, ele tava perdido. Tava perdido, cara. Calou a boca de muita gente, né? Tava perdido. Porque o poder econômico dele, ele calou todo mundo. O poder econômico fala. O poder econômico fala. Os caras ficaram quietinhos, porque ele conseguiu montar o time, colocou dinheiro, abaixar a dívida do Palmeiras. Então você é obrigado a compor com as pessoas. Então o Benja tem razão. O que que ele tem razão? Em que sentido? Quem não tem dinheiro tá ferrado. Jamais falei isso. O Benja falou isso? Olha, não, não, mano, é uma mentira, mas eu não falei isso. Clube sem dinheiro, offline, clube sem dinheiro tende a se ferrar. Então, mano, o que acontece é o seguinte, você vê o que é o Congresso Brasileiro, é o que é o Conselho do São Paulo, e vou te dizer uma coisa, não é porque o São Paulo hoje tá pior do que os rivais, que o Conselho dos outros, na meu ver, também não deve ser muito melhor. Uhum. Mas o Paulo Nobre, o Paulo Nobre... Retroga pro São Paulo. Mas o Paulo Nobre, seja pelo dinheiro ou não pelo dinheiro, mas o Paulo Nobre tranquilizou um clube. Claro. Ele apagou um incêndio. Você não vê a briga política no Palmeiras. Você não vê a cornetada lá enchendo o saco, dando pitaco em tudo. Ele meio que se isola. Ele tem lá os 4, 5 caras de confiança dele que estão perto dele. A cornetada fica longe. Ele não deixa ninguém opinar de fora, né? Esses caras... Não, mas como é que... Mas o Mustafa também não deixava. Não é só por causa disso. É a questão que ele organizou o Palmeiras, gente. Talvez ele botou tenha dinheiro, colocado um pouco mais de foco profissional dentro do processo. Ele acalmou o Palmeiras. O Palmeiras hoje... Ah, tudo bem, ele botou dinheiro. Botou um caminhão de dinheiro. Mas tem gente que com dinheiro... Tá, ele prova tem gente que não basta ter dinheiro. Né? Então, é isso que eu tô querendo falar. Tem gente que até mas com será dinheiro... Será que vai continuar quando ele sair? Vai, porque ele tá preparando um vice-presidente. É, aí é o efeito e é da linha dele. E por mais que ele saia, o... Vai, Mota, ele Mota, chama. É. Prazer. Às vezes eu esqueço. Prazer, mano. O cara, o Paulo Nobre não tá saindo 100%, não, gente. Não vai se desligar. Até porque, lógico que não, claro. Até porque ele tem muita coisa dele envolvida lá dentro. Agora, o Benja, é o seguinte, eu vejo que muitas vezes nos clubes, e principalmente no São Paulo, é triste isso, mas é que o conselheiro, ele jamais vai se conscientizar que a melhor coisa que ele pode fazer é não encher o saco. É o cara chegar, assumir a postura dele. Eu sou um conselheiro, só, eu não quero carteirinha, se eu quiser, porque o cara tem que saber se enxergar. Mas quantas são as pessoas no mundo que se enxergam na sua incapacidade? Mas a prioridade... É difícil. Você acha que a pessoa chega e fala, muito raro. Eu sou incapaz, eu não vou fazer isso. O clube de futebol, sabe o que que é? É o cara chegar e falar assim, porra, Mota, eu vou construir um prédio, você não quer ser o engenheiro responsável? O cara fala, opa, quero! Quero. É lógico, você vai lá e quer. Você vai lá e quer. Muito como vai fazer? Aí sabe que você faz? Você pega um mestre de obra que tem mais ou menos noção de como erguer as colunas e vai tocando o negócio. Amanhã o prédio cai. Amanhã o prédio cai. O Pedro Mello aqui falou uma coisa engraçada. Há muitos anos. O diretor de marketing do São Paulo é advogado. Quem é o diretor de marketing? Não, o diretor de marketing é o Pinotti. Ele falou que é advogado. Não, tudo errado. O vice-presidente de comunicação e marketing do São Paulo é o Mansur, que é advogado. Então. O diretor de marketing do São Paulo é o Vinícius Pinotti. Que esteve aqui. Que esteve aqui, é empresário. É um cara legal. Eu vou falar igual pra agora, você. Eu não sei qual é a formação do Pinotti em marketing. Sei que ele, pelo menos, está fazendo um trabalho bom. Agora, que eu sou a favor de ter profissionais nas suas áreas, eu sou. Você tem presta que ter atenção. Competência para aquilo atenção. Que você faz e desenvolve. O cara pode ser um diretor de marketing. O que ele não pode é não ter ninguém. Não, o que ele não pode é não ter ninguém abaixo dele que são pessoas executivas remuneradas. Por exemplo, o Pinotti tem. Pinotti tem gente do mercado, que era gente do mercado de agência, cara que capta recursos, cara que faz coisa, tá lá. Ele é um administrador disso aí. Agora, tem que acabar, é conselho de clube. Há uns anos eu disse aqui, na época me deu um pouco de dor de cabeça, mas não tem problema nenhum. Eu fui conselheiro do Corinthians. Eu posso falar. Mas você acha que tem que acabar? Eu vou te explicar. Veja, muitas vezes o conselho ele veta uma decisão equivocada do presidente. Conselho não veta nada. Conselho, a maioria, o conselho só veta por motivo político. Exatamente. Tá? Que é um erro. Aí tá, então deveriam melhorar o conselho, não terminar com isso. É que nem Congresso. Você não melhora, você não melhora. Eu fui conselheiro do Corinthians, eu posso falar. Você vai no conselho de qualquer desses clubes grandes aí, a maioria, mais de 90%, para não falar mais, dos conselheiros, estão lá única e exclusivamente por status. Status. Tá certo? Status. São pessoas que na maioria das suas vidas não tem, às vezes, isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, não é uma crítica. São pessoas que têm empregos normais, o cara, de repente, é um dentista, é um contador, é um cara que não tem uma vida com glamour, com algum status social. O cara entra pra ser conselheiro do clube. Aquilo vira nada dele. Aquela carteirinha dele, ele fala pro neto: olha, traz teus amiguinhos que eu vou te levar amanhã no treino dentro do campo pra tirar foto com o Neymar. Olha, o pai fala: filho, leva seu amigo que o papai vai levar pra você entrar com o time do Palmeiras amanhã. E assim vai. Parece então, que esse conselho ele não quer perder que aquilo. Criou, não deu muito ele, certo. Ele, Mota, não quer perder aquilo. Então vem uma reunião. Como é que você fala, o mano fala: ah, mas não pode acabar com o conselho porque os caras vetam. Não vetam nada. Vem cá, eu já vi. Eu vi, repito, eu vi. Não é alguém falou pra mim. Como é que você vai aprovar o balanço de um clube? Primeiro, o cara não recebe o balanço. Segundo, se receber, o cara não sabe analisar. Terceiro, no Corinthians sempre foi assim. Aí a reunião dos... Senta e levanta. Alô? Oi, peraí, tá aí, peraí que o cara tá preocupado. Tchau, aqui, dá tchau pra ele. Oi, tchau, tchau, tchau. Eu não para de falar mais, velho. Não é. Porque eu tô te ensinando um pouco. Benjamin, que mala. Eu queria te ensinar um pouco. Mala. Benjamin foi mala. Desde que ele ligou, ele me agrediu. O cara tá bravo, velho. Desde que ele ligou, ele me agrediu. Manda um abraço aí, Tricolor. Tá muito nervoso hoje. 32 minutos você tá no ar, velho. Vai rolar, hoje é foda. Ô, Alexandre, 32 minutos você tá no ar. Tchau. Mas falou 5, né? É. Não, falou mais. Ah, já falou. Calma, Benja. Não, era o Mota. Desculpa. O cara tá na maldade, Benja. Queria agradecer o pessoal aí, eu tô todo dia ouvindo vocês aí. Meus filhos também tá sempre comigo ouvindo vocês. Agora eu vou sair da escola, tô parado aqui ainda, curtindo um pouco o momento. E um abraço pra todos. Queria mandar um abraço pros meus amigos da GM aqui, de São Caetano, que também escutam vocês. E eu queria participar aí da promoção da Gillette aí. Não, senhor, não tem nada de Gillette aí. Da torcida, você não vai no jogo, não. Eu falei pra desligar, vocês ficam dando... Tá aí. Viu como eu tinha razão? Narigudo, também não tem torcida hoje, não. Ah, viu? Falou, filhão. Valeu, cara. Tchau. Um abraço. Não, mas só pra... Posso só terminar? E termina. Então, voltando ao negócio do conselho, eu vou repetir. Como é que o cara pode aprovar as contas de um mandato se o cara não viu e não sabe analisar? O que acontece? Um grupo se reúne e fala: olha, o Zezinho lá, o presidente, precisamos tirar precisamos tirar a força... Não, precisamos ter que ir gastando demais. É político, é aprovação política. Repito, você acha que se o conselho vetasse alguma coisa, você acha que o conselho do Corinthians na época da MSI podia aprovar aquilo? Gente, eu tava na reunião, o presidente do Corinthians chegou, Alberto Alibe, levantou um telão e falou: olha, eu peguei um avião lá na Geórgia com o fulano de tal lá, um cara chamado Berezovski, que morava num palácio, uma coisa absurda, nós viajamos no avião dele. Nossa, que coisa maravilhosa. E deixa eu contar pra vocês, ele falou que vai botar não sei quantos milhões aqui, que nós vamos ter o maior time do mundo, e olha, o negócio é bom pra caramba, então vamos fazer o seguinte, vamos pra votação. Foi assim. Quem é a favor? Mentira que foi só isso. Mas não é porque você pega, Benja. Quem é a favor? Não, mas era na época do Dualib, gente. Era na época do Dualib. Benja, você não pode... Pera, Moto, calma. Pera, o negócio deixa é o seguinte. Terminar. Termina quem é a favor? Falar. Quem é a favor? Levanta a mão. Fica de pé. Desculpa, quem é contra, fica de pé. Aí, pô, peraí. Amigo, o Beluso ou o Tirone, eu não me lembro quem foi, teve uma reunião que as contas foram reprovadas. Você acha que os caras viram as contas? Você acha que o cara sabe? O negócio é o seguinte, com relação a isso que você está expondo, Benji, eu concordo. Aquela época do Dualib era um conselho totalmente manipulado e um monte de vaquinha de presépio. O que não quer dizer que todo conselho seja assim. Qualquer empresa de grande porte, ela tem um conselho ativo que justamente vai fiscalizar o que está acontecendo na empresa. Você está falando em empresa. Mas é que empresa, tá, o clube... não tem nada a ver. Pera, cacete, deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, O conselho de um clube, ele deveria servir como conselho de uma empresa. Não é porque você tem um conselho contaminado, Benjamin, que você tem que falar, esse conselho é uma porcaria, tem que acabar. Você não pode deixar o poder de um clube de futebol, sim, que é uma empresa gigantesca, inclusive qualquer clube grande do Brasil, arrecada muito mais do que qualquer grande empresa multinacional. Tá certo? Tem muitas empresas multinacionais que existem aqui no Brasil que, infelizmente, Domenico Gatto, não arrecadam o que grandes clubes brasileiros arrecadam. Mas que não são geridos por incompetência, mas é que tá, e sim por é isso que eu tô falando, Benjamin. Você tem que pegar um conselho que seja ativo e um conselho que saiba interpretar o que precisa ser interpretado. Você não pode chegar e falar, é tudo uma porcaria e vão acabar com o conselho. Isso é utopia. Mas é que tá, você vai jogar o poder de um clube de futebol na mão de uma pessoa só. Mas, mano, isso sim é utopia, Benjamin. Não, não é utopia, não. Tô falando na mão de uma pessoa só. Mano, conselheiro de clube de futebol, mais de 90% não tem condição. Não tem condição. Então, deixa eu te falar, mano. Como é que você vai fazer uma alteração de estatuto se você não tiver um conselho? Pega uma empresa. Não. Pega uma empresa. Você é maluco, gente. Tá isso é utopia. Então, tá bom. Já que você tá citando isso, você citou o cara de empresa, o caramba. Pega uma empresa, uma multinacional dessa que você fala que não arrecada, que um clube grande arrecada. E acontece um caso. Algumas arrecadam, outras não. Mas tudo bem, pode ser as que não arrecadam. E pega um caso de um diretor dessa empresa que ia receber uma comissão estranha de 18 milhões e não rolou. Ah, não, olha, o nosso conselho gestor aqui decidiu, não, deixa assim, não vai rolar. Já que não teve que pagar, teve aí recentemente uma operadora de telefonia da maior do Brasil, que teve um negócio de marketing, mas vê o que aconteceu. Mas é que então tá, não, Benja, compara clube de futebol com a empresa. Vocês estão comparando situações distintas. Não, não, eu tô comparando uma situação pelo lado positivo que dê certo e você tá pegando os exemplos que dão errado. Benja, mas a maioria deu errado, mano. Me fala um exemplo, Mota, me calma. Fala um exemplo, então, de conselho. Terminar de falar. Não, você vai ter que dar exemplo. Me fala exemplo. Não falei, eu tô rebatendo o Benjamin, só um minuto, mano. Me fala exemplo de conselho de clube que fez alguma coisa realmente, nossa, olha que legal. Benja, o negócio é o seguinte, hoje todos os conselhos, eles são manipulados justamente por isso. Hoje, quem compõe os conselhos de clubes são pessoas influentes que muitas vezes aí geram voto pro presidente. O que é um erro, assim. Mas é que tá, Sombra. Como imagina, por exemplo, se você quiser fazer uma reforma estatutária, tá certo? Em qualquer clube brasileiro. Se você não tiver um conselho, quem vai chegar e vai votar? Ok. Tá errado, Sombra. Fórmula... Você precisa ter, cara. E qual a sua fórmula pra ter um conselho mais qualificado? Sinceramente, Sombra, é muito difícil, mas não pode não haver o conselho. Mas é que tá, eu não sou pago, velho, pra solucionar os problemas do mundo. Não, eu sou pago aqui pra apontar. Mas é que tá, eu sou pago pra apontar o porquê não deve ser extinto o conselho de clube. E eu te falo o porquê deve. Toda grande empresa, Sombra, assim como qualquer clube também pode ser considerado, tem que ter um conselho, cara. É um cabide. Você não pode jogar, tá certo? Toda a responsabilidade e poder na mão de uma pessoa só. Senão os clubes vão virar a Coreia do Norte. Vocês estão de brincadeira, então, gente. O Palmeiras jogou toda a responsabilidade na mão de uma pessoa só e acertou o clube. A gente nem ouve mais falar da briga do conselho do Palmeiras. Aí você tá equivocado, porque não é que o Palmeiras jogou. Houve sim uma votação pra saber se aceitavam ou não o dinheiro do Paulo Nobre. Não foi o Paulo Nobre que falou, deixa que eu vou acertar tudo aqui e vocês me pagam o que vocês quiserem. Paulo Nobre põe dinheiro no Palmeiras até antes de ser presidente. Mas aí que tá, Benjamin. Isso daí, enquanto ele não era presidente, era um negócio informal. A partir do momento que ele tornou-se presidente e colocou o negócio, comprou uma dívida do Palmeiras e passou por um juros menor, é um negócio totalmente viável, cara. Vá a uma reunião de conselho de qualquer desses clubes grandes. É lamentável. E você vai falar, meu Deus do céu, eu não acredito. Olha, eu fui muito no Corinthians. Tinha que mudar é o seguinte. Todo conselho tinha que ser eleito pelo voto direto dos sócios. Mas isso é. Corinthians é. E a maioria dos vitalícios que estão lá? No São Paulo, a maioria é vitalício. E é naquela, Benjamin. No Corinthians agora é chapão. Era chapão. Ao invés de 100 conselheiros, você tem 20, 25. Você tá de brincadeira. Isso é ridículo. Mas o Corinthians foi o primeiro. Mas o Corinthians foi o primeiro. O voto tem que ser individual, Benjamin. Eu também acho. Mas o Corinthians foi o primeiro a mudar o estatuto. O Corinthians foi o primeiro a ter o voto do associado. Ah, no São Paulo são 240 conselheiros, estamos falando. 160 são vitalícios. 160 vitalícios. E 80 que eleitos. Muda, que eleito. Só isso, sabe, mas eles não têm força pra mudar. Eu entendo, porém, que se é vitalício ou é eleito, o nível não ia mudar muito. Mas tinha que mudar mais com frequência. E o nível não ia mudar. Quando não tá dando certo, muda. No São Paulo, quem arquivou o processo do Jack é o Opsi Bloom, que é o presidente, né? O Opsi Bloom é um cara que quer ser candidato a presidente de São Paulo na próxima eleição. Foi ele que expulsou o Ataíde. É. Eu não acredito em conselho de clube. Eu não acredito nessa política de... Não acredito também. Acho que clube, pra mim, ia funcionar... Eu vi que não dá. Pra mim, clube tinha que ser funcionar como empresa. Então, mas é que tá amadores. E uma empresa onde o conselho não é composto por 240. Achar alguma forma. Mas, ó, você pega então, o conselho gestor do Santos ali. E voto direto. Vamos lá, vamos pegar o Santos como exemplo. O Santos hoje, ele tem um conselho extremamente ativo que, inclusive, manda mais do que o próprio presidente Modesto. Dá pra ver uma mudança, mas por enquanto quem comanda o Santos é o conselho gestor. O conselho gestor, Sombra, é formado aí, se eu não me engano, acho que por 9 pessoas. Que são especialistas em determinadas áreas. Você tem economistas, você tem administradores consagrados, você tem empresários. O conselho de um clube, Sombra, ele não precisava ser de 300 pessoas, mas você pega, sei lá, 15 notáveis em determinadas áreas que tenham influência direta numa análise do que pode ser feito dentro de um clube. Pode ser um administrador, pode ser um economista à bala, pode ser talvez aí um CEO. Não, mas é que tal, Benji. Você tem um comitê de notáveis, então, cara, que vão auxiliar o presidente. Então, ótimo, mas tira o conselho. Agora, quando você tem lá o cara lá, que é açougueiro, ele vai ver um balanço e ele não sabe o que tá acontecendo. Mas tira o conselho. Eu vou te falar, o como Corinthians... tira o conselho? Tira, faz esse... Pega lá 10 caras, assim, e monta um negócio, um conselho gestor pra todo clube. Mas você não pode ter os conselheiros. O Corinthians, a primeira vez... mas esses caras seriam conselheiros. Não, mas deixa eu te falar, o Corinthians teve o GAP, Grupo de Assistência ao Presidente. Era, na época, o presidente do Banco Central, o ex-o Ibrahim Eres. Era. Eu não sei se era o Luiz Paulo Rosenberg, tinha mais um economista que... Mas não adianta, o conselho morre de inveja. Exatamente, ele trabalha para destruir. Ele trabalha para destruir. É lógico. A gestão do Santos. Olha, a gente ouve falar do Corinthians quando tem conselheiro que está lá há 100 anos. Olha, conselheiro não pode, pelo estatuto, não pode ter negócio com o Corinthians. A gestão do Santos, que deu essa puta confusão de venda de Neymar e o cacete A4, tinha conselho gestor, hein, gente? É lógico. Isso não quer dizer... Você não tem o poder absoluto. Todos eles querem o poder. Todos eles querem o poder. O significado de você ter uma empresa... Tem empresa... Não significa que porque é uma empresa, a empresa também vai bem. Tem muita empresa que quebra, claro. Pode. Mas eu ainda prefiro concentrar as ações em 10 pessoas do que 240, que foram mal e porcamente escolhidas porque fazem churrasco à beira da piscina. E que tem competência. O cara vai lá e compra carne e a cerveja... Ah, vira amigão. Aí o clube vai jogar. O cara que cuida da sauna. Às vezes o cara mal sabe fazer, o cara mal sabe escrever. Sombra, o cara cuida da sauna. Aí domingo, no caso, qualquer um aí, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, vai jogar em a Libertadores lá em Buenos Aires, fretam um avião. Vai a comitiva. Vai todo mundo. Olha, então vamos esse lá é todo mundo. Amanhã tem um jantar. O São Paulo. Aniversário. O cara fala assim, olha, vem aqui, por favor, traga a sua senhora. E aí o voto tá garantido. O São Paulo, exemplo que todo mundo cita. Exemplo do quê? Não, São Paulo, que foi exemplo, que todo mundo cita, não estava na mão de nenhum Paulo Nobre, era a competência que existia. E vou dizer mais. Eu tenho muito orgulho de, há muitos anos atrás, ter sido convidado para ir numa dessas comitivas. E cheguei e falei, olha, não, muito obrigado, porque eu tenho... É, porque era para Bolívia, né? Se fosse para os Estados Unidos, eu queria ver. Uma vez me convidaram para uma comitiva, negão, eu falei assim, muito obrigado, meu amigo. No dia seguinte, eu tô lá no microfone, eu não tenho rabo preso com ninguém, amigão. Lógico. E o que encosta de nego querendo, ó? Vem cá. Vem com historinha, não. E camisa? Quantas camisas? Olha, chegou camisa nova, precisa mandar pro cara... Gente, é uma coisa... Olha... Eu vi cada coisa, que é absurdo. São jogos de interesse. Né? Não, mas são interesses. É nojento, São interesses pequenininhos. E são interesses ridículos. Isso que é o problema. Por isso que é fácil. Não é que o presidente precisa... vou contar um negócio pra você, não vou citar o nome. Um presidente do clube ganhou uma eleição em dezembro. Em janeiro, eu tava de férias na praia, o cara me ligou e falou, preciso desabafar um negócio com você. Posso te ler um e-mail que eu acabei de receber de um conselheiro aí? Falei, pode. E o cara fala, olha, eu votei em você, lembra que eu falei? Só que tá aí, tá chegando meu IPVA, eu tô sem grana, eu votei em você. Juro pelos meus dois filhos, assim, que esse presidente do clube me ligou e falou assim, olha, eu precisava desabafar e tô te contando esse e-mail. Isso aí tá em cara de Corinthians ou Palmeiras, véio. Certeza, velho. Certeza. Eu lembro, você contou essa história aí. Vocês querem ter uma amostra hoje do que é um conselho do São Paulo? Acessem o site da ESPN. Acesse o site da ESPN e leiam a matéria que tem como título Ex-dirigente do São Paulo acusa vice de mandar a organizada dar um jeito nele. Nossa senhora. Que isso? Não, lê! Leiam aí! Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei quem tem razão. Você entendeu? Isso aí é uma briga entre eles. Eu não sei quem tem razão. Justiça, não tem tá certo? Justiça. Agora, leiam, você ouvinte, entra aí no site da ESPN e leia. Você leu a matéria? Desculpa, não... Você leu a matéria na ESPN? Desculpa, não vi. Sobre a reunião ontem do Conselho de São Paulo? Não, não vi. Onde um dirigente acusou o Mansur de ter dado o endereço dele para mandar a torcida bater nele. E todo... Lê no site, tem tudo. Tem o diálogo, tem o que cada um falou. Vocês não têm... Isso hoje... É o que acontece numa reunião de conselho do São Paulo Futebol Clube. Então, esses caras que vocês querem que mudem o futuro do time. Gente, do clube. Leiam porque é uma coisa de outro mundo. Ou melhor, não é de outro mundo, é do mundo do futebol. É, lógico. É do mundo do futebol. Vamos falar de um mundo bom, do mundo que... Só pra terminar, que eu lembrei de outra coisa. Eu vi também, em reunião importante, no Corinthians, o cara levar a esposa. Dá pra mostrar como ele é importante, né? Ele é conselheiro, né? O cara levando mulher. Ou a mulher falou assim, você tá pegando alguém lá. Vou com você. Né? Como o Claudio tá falando aqui, meus caras pedem ingresso, comida. Pede tudo. Mas é ingresso pra show, Mota, é a coisa mais fácil, por isso que eu te falo. E é ridículo. Você entendeu? Você dá uma camisa, você dá uma carteirinha do Tamborel, você convida o cara pra um sábado, um churrasco no clube. É coisa ridícula, você dá um ônibus pra um jogo de Master. E às vezes você vê gente que combate uma gestão e que se coloca como oposição. Brincadeira, né? E prega, porque é contra a carteirinha, etc e tal. Mudou a gestão, virou. O cara é convidado pra receber a mesma carteirinha e tá lá. E aceita. É legal aí entrar. Aí passa a achar que a carteirinha é um negócio bom. É legal entrar de carro no estacionamento do clube? Ter livre acesso. Lógico, assim, chegar é isso aí. Ah, importante. Eles adoram essas coisas. É legal pra caramba. A vaga dele tá guardada ali. É legal pra caramba. Mas vamos falar agora de um assunto que é bem gerido. De uma coisa que é feita com primor, né? Okay. E que só traz alegria, não só para quem realiza, quanto para quem viaja. Vamos falar do navio do Energia da Véia. Eu vou. Você vai. Eu vou curtir. Só motinha, vai na boa, hein, motinha? Vou. Você vai estar aqui fazendo estádio, negão. Não. Eu vou pro navio, eu tô solteiro. Vai estar aqui fazendo estádio. Navio do Energia na Véia, de 17 a 20 de março. Tá passando imagens agora, hein? No ano que vem, passando imagens aí no nosso do site, último, né? Anota aí, porque 17 a 20 de março você tem que reunir a sua família, os seus amigos, pra fazer essa viagem animal de 3 dias e 3 noites, a bordo de um dos maiores e mais bonitos navios de cruzeiro do mundo. Cara, você vai pirar. Se você ainda não foi, pergunte a quem já foi. Não tem quem possa dizer, não gostei, não. O navio é de primeira linha, os DJs são animais, as festas são exemplares, são animadíssimas. E os shows, o ano que vem, Navio do Energia na Véia, vai ter show do Capital Inicial. Sensacional. E show do RPM. Olha. Você imagina, velho. Dois shows animais. Sensacional. Com certeza. Sensacional. Com certeza o Capital vai ser na segunda noite e o RPM será na terceira noite. Cara, que animal. Show RPM, show do Capital Inicial num único navio temático, velho. É chato você ter esquecido o terceiro show, hein? Hã? Esqueceu o terceiro show. Terceiro show? Quem? É. Domênico Gato no toca-disco. Na piscina. Esqueceu, ele com a sua fantasia de pavão, meu amigo. O Dodô já me falou que vai de sunga. Não, o Dodô dá um show, velho. Vai tocar de sunga. Então, olha, se você quer agora fazer a sua reserva do navio do Energia na Véia, tem condições super legais pra família... Pra quem tá levando os amigos, cabines quádruplas, cabines internas, cabine com varanda. Você pode pagar em 12 vezes. Então ligue agora. 3624-9007. 3624-9007. E se não fosse bom, eu não estaria falando. Tô dando aqui o aval, tô dizendo pra você, confia. É animal. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia. E como o bolso de todo mundo não tá pra né? Tem que ajudar, né? Não tá mole, não. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros, tá bom? Navio da Energia na Véia. Ô, de 17 a 20 de março, saindo de Santos, hein? Estádio 97 aqui na Energia 97, trazendo as nossas mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Esser, construindo com valor. Cera, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br, Benja. É, só para lembrar, muita gente no Twitter usando o RG. O Chulapa não é da base, não. não é da base, não, Chulapa, né? Não. Então, só, falou. Só retificando a informação ele dada já pelo falou, RG, tonto. O Serginho Chulapa não é da base. Mas ele já tinha falado. Não ficou claro. Putz, acho que não ficou claro. Agora ficou? Hã? Agora ficou. Agora ficou. Agora. Daqui a pouco. Agora não. Tá tudo esclarecido. Mas você sabe que a audiência é rotativa, né? Então ainda vamos ter que aguentar essa porra dessa mala. Vamos lá. Mensagens através do nosso WhatsApp. E a mina dele, né? Mande a sua também, 94-353-0150. Cada vez mais o Mota fica afastado no navio da véia. Aqui é o Alessandro de Mogi. Peraí que você atrapalhou. Vamos lá, de novo. Aqui é o Alessandro de Mogi. E eu acho que o clássico contra o São Paulo será um jogo difícil, então tem que respeitar o adversário. São Paulo está num mau momento, mas tem que respeitar o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras ganha 5-0, né? Não. Se o Gabriel Jesus não jogar. Se o Gabriel Jesus jogar, será 8. Abraços, Dudu. Jura? Fala chiclante. A última vez que eu ouvi isso aqui, eu ouvi assim que tava tão fácil, foi quando o São Paulo foi eliminado na Libertadores. E foi arrebentado pra pegar o Corinthians. As mensagens dos Corinthians eram tudo assim. Olha. Vai passar o carro. Nossa, mas vocês estão sendo muito escrotos com o Domênico, cara. Nós? É. Porque o Domênico tá na boa e vocês estão... Não foi o Domênico que falou isso. Só um minuto, eu não falei em momento que o Palmeiras vai golear São Paulo aqui. Não, mas o Domênico não falou que o São Paulo ia ser goleado pelo Corinthians. Mas tá com cara de nojo, né? Vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Palmeiras até ganha, mas acho que vai ser um jogo difícil. Não é fácil, não. É clássico, pô. É verdade. Vai que é legal, Dudu. Vamos lá, mais mensagem. Mas vocês não ganharam. Você ganhou que legal, né? Trouxa. Não ganhou. Vai que é legal onde? Em dezembro foi 6-1. Ai, não. Ah, mas dezembro foi agora. Acabou, gente, véio. Coisa que... 8, 9 meses. Muita coisa acontece. Já tem uma... Ó, já trocamos duas vezes de presidente nesse prazo. O país também. O país trocou uma. Não, tô falando do país, Achei que você tava falando de São Paulo. Ah, São Paulo também trocou. É isso. São Paulo e Brasil, velho. Vamos lá. Fala, rapaziada do Estádio 97. Aqui quem fala é Daniel Pitbull, corintiano do Grajaú. Minha pergunta vai pro mano. Mano, responde pra massa aí. O Cuca, ele fez implante no cabelo ou não? Olha a questão. Nossa, não é implante, é transplante. Não, é implante. Tem implante de cabelo. Mas implante não é legal. Legal é o transplante. Ué, então, independente do que o Cuca possa ter feito, ele tem que processar o médico por erro médico. Porque, na boa, velho. Mas desculpa. Velho, o Cuca, ele é todo falhado, velho. Né? Falhado? Ele já tem o cabelo zoado, mano. Ele ainda mais cheio de falha, RG, né? Mas, ô Benja. Mas o Pitbull... Esclareça pra nós. Olha um abraço só. Aí pro Pitbull, mano. É nóis. A diferença entre o implante de cabelo e o transplante de cabelo. É uma cirurgia que você tira o cabelo aqui de uma parte... De qualquer parte do corpo? Não. Do cabelo seu, normal, da cabeça. Tirar do saquinho. E aí você implanta, faz uma operação que é fio a fio, que é negócio longo. E transplante é cabelo que você pega de outro aí, põe lá. Mas você sabe de onde o cara arrancou esses fiozinhos da frente aqui, velho? Tira do saquinho. Olha aqui, ó. Tem cara de virilha, velho. Pode tirar da sacola? Olha aqui, tira onde você quiser. Se servir, velho. Foi o Milton Peruca que fez, não foi? Milton Peruso. Olha, o Patrice. Por que vocês querem tirar o nosso maior prazer? Vocês são maldosos, não tem Deus no coração. Por quê? Porque o Patrício é um conselheiro que dá carteirinha. É um conselheiro, É o exemplo. Até hoje, ele não é mais conselheiro. Na penúltima eleição, ele não votou no presidente que ele queria, porque ele falou que o grupo dele queria votar no outro. Aí ele se arrependeu. É isso, pra isso serve o conselho. Esse usou... E ainda vota no candidato que ele não queria. Esse usou bem o cartão de visita. Então, aí você fala, olha, o conselho faz bem pro clube? O conselheiro quer o bem do clube? Nem tantos. Esse usou, hein, Dodô? O cartão de visita. Quanta gente não foi vítima desse cartãozinho aí, gente? Putz, e pior, velho, você viu? Ele mandou fazer o cartão de visita dele. De um lado ele colocou ele como dentista, do outro lado como conselheiro do Palmeiras, você viu? Era duplo o cartão. E tem escrito em português e francês. É. Ai. Vamos lá. Aí, RG, toda hora que vai falar do Santos, essa galinhada aí fica cortando, aí fica atravessando. Não deixa esses caras atravessar, não, meu. Senão é o seguinte, meu. Atropela eles também na hora que for falar dos galinha. Que beleza. É, aí, ó, galinhada. Não respeita. A hora que a gente for falar da sua irmã, aí a gente pode falar isso mesmo, seu comédia, vacilão. Vai pegar a Cirino Manga e o Caissara. Aí, mano, mas ele não falou, será vocês? Tá pelando, pô. Cartão amarelo pra você aí. Mano, frangote. Vacilão. Já estão se intitulando de galinha. Volta lá pro Mangue pra pegar caranguejo e vender na Anchieta. Fui no Mangue Catalítico. Mais mensagens. Mais mensagens através do WhatsApp, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera. É o Christian São Paulino. Pergunta pro Sombra. Pequeno. Será que a solução, então, pro Tricolor seria o Abílio virar presidente? Seria mais ou menos a mesma coisa que o Palmeiras tem o Paulo Nobre, o São Paulo tem o Abílio com grana, né? Ó, oh. É, só que o Abílio... O Abílio não quer gastar o dinheiro. Só que o Abílio não vai colocar dinheiro do bolso. Demais. Mano... O Abílio não quer. Sem palavras. Tamo junto, irmão. Curitiano. Te admiro, você é o cara. Aí, periferia, tamo junto. Você tava zoando o cara, velho. É, não, aí parece o Zé Pequeno mesmo, mas olha, o maluco é periferia. Eu também, tiozão. O amigo é louco. Só respondendo ao Christian aí, cara, é o seguinte. Toda pessoa... No Brasil, a gente costuma idolatrar pessoas ricas, né? Uhum. Então, a gente não, eu não. Mas, assim, muito, é um hábito das pessoas. Ah, ele é rico, né? É rico, então, já é diferenciado. Acha que é diferenciado. O fato de ser rico não significa ser diferenciado. Competente. Tá? Outra coisa, o Abílio Diniz, ele nem pode ser presidente de São Paulo, porque ele nem conselheiro de São Paulo ele é. Para ser presidente de São Paulo, necessariamente, tem que ser eleito conselheiro. Se não for conselheiro, não pode ser presidente. Agora, que ele possa ter alguém dentro do conselho que trabalhe por ele, que seja alguém que possa trabalhar com os ideais do Abílio, aí isso pode acontecer, e não duvido, e não duvido. Você entendeu? Agora, o que muito me assusta, às vezes, é que não importa se o cara é rico e muitas vezes não importa com a formação que a pessoa tenha. O cara, quando tá com poder dentro de um clube, ele trata as coisas de uma maneira diferente. O ego se sobressai. Ele tem que fazer aliança com os outros. No próprio São Paulo, a gente vê, às vezes, algumas pessoas até de boa formação, mas na hora que atuam pelo conselho, você fica assustado. Você fica assustado do ego. E toda vez que algo é feito com o ego, a tendência é naufragar. Não dá certo. Não vai. Aí, de um comentarista sugerindo que o São Paulo deveria entrar no leilão para arrematar o Canindé e vender o Morumbi, ou pelo menos vender a área hoje onde existe o Morumbi. Segundo ele, traria muito mais lucro pro São Paulo. O que, que vocês acham da ideia aí? De acordo com ele, 80% da torcida é a favor. Grande abraço. Flávio de Guarulhos. 80% da torcida é a favor disso? Eu não sei se 80%... Ó, se for para pensar como negócio... É isso, gente, é que se você vai pensar clube como negócio, você vai ter um pensamento. Se você vai pensar como torcedor, como história, como apego, você vai ter outro pensamento. Ah, depende, né? Então é o seguinte, se você vai pensar como negócio que o terreno do Morumbi ali vale uma fortuna, vale. Que com esse... é que as coisas não são simples assim. Sim. Não. O Canindé, ele vai a leilão, estão trabalhando muito aí para tentar... Mas não é total, hein? É 45% do terreno do Canindé, hein? Que é, porque metade é da prefeitura. Exatamente. 55% não é tudo, não. Bom, então muita gente acha, vamos comprar o Canindé. Mas vamos supor que fosse. É que tem não, estacionamento. Se fosse, era negócio. Vamos supor que fosse. Como empresa, se fosse, era negócio. Ah, tá. O São Paulo poderia chegar com uma empresa e fazer uma arena naquele lugar. Uma arena multiuso, linda, maravilhosa. Lá na Marginal seria maravilhoso. E com o dinheiro que você tem, aliás, o São Paulo, com o dinheiro que vem do Morumbi, pode construir uma arena. É. Um dinheiro vendido do terreno do Morumbi, pô, mas faz é melhor, uma arena melhor ali. Mas pra ficar menor, na mão, mas pra ficar mas na mão pra dessas vender. Pessoas... Ah, não, sim. Aí sim. Terreno tá regular já lá? Eu tô falando como empresa, Sombra. Como empresa. Sempre é, claro. Esteve regular. Não vê que porque... história. Não, mas não tem um problema lá que não pode mexer lá? Ah, isso no Morumbi? Ô, mano, veja bem. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode ir lá requerer o que quiser. Você, de fato, de chegar e ganhar e querer... Não, mas esse não seria talvez um entrave? Não quero dizer que esteja irregular, mas talvez pelo fato de ter um entrave, isso possa impedir talvez uma possível venda. Mas qual seria o entrave? Então, não sei. Teve um enrosco recentemente lá do negócio do terreno do Morumbi. É, mano, os caras tudo dão jeito. Quando quer fazer a coisa... Não, mas ô Motinha, pro São Paulo, eu tô falando sério, cara. Eu sei que é difícil o clube se desprender aí de um patrimônio, falar já vivemos tantas glórias aqui, etc e tal. Mas, velho, o Morumbi hoje pro São Paulo é um estádio extremamente deficitário. O Morumbi é muito grande. Você tá falando pra vender e comprar o Canindé? Não. O São Paulo poderia construir um outro estádio, independentemente de ser no Canindé, independentemente de ser em outro lugar. Não vamos dar a informação errada. O Morumbi não é deficitário pro São Paulo há muitos anos. Não, pelo fato de estar loteado lá com empresas aí, etc e tal, beleza. Mas é um estádio, Sombra, aqui pro São Paulo é muito grande pelo público que leva em todos os jogos. Não tô falando de final de Libertadores ou uma fase eliminatória, mas 80% dos jogos que o São Paulo tem no Morumbi são de públicos abaixo de 10 mil pessoas. O São Paulo vai gastar dinheiro pra montar um novo estádio. Uma informação que chega aí, que o empresário do Alexandro postou no Instagram dele agora que a WADA acaba de confirmar que o doping do Alexandre era falso. Um falso doping. Nossa. E agora? Aí puniram o cara, psicologicamente aqui, Odegaard, o cara tá desestabilizado. Odegaard Filho, não, o Instagram dele. Não tenho palavras para descrever a alegria e emoção que sinto neste momento. A UADA acaba de confirmar, ele põe em fonte, letra maiúscula, falso doping para a reação química de flutamina metabólica. A justiça, qual que é a fonte aí, mesmo? O empresário dele postou no Instagram. A justiça foi feita para esse grande atleta, homem íntegro, pai de família exemplar, que vem sofrendo muito nesses últimos dias pela punição injusta imposta. Mas é a hora de comemorar, deletar este período e voltar a fazer o que gosta. Parabéns, Alec Gol. Bababá, mais agora, uma superação aí, e vitória. Bababá. Agora tem que ver direitinho, porque... Eu sou o Alexandre, eu processo ao lado e processo todo mundo, velho. Gente, isso aí não, mas aí que tá, Sombra. É uma coisa que é complicada. Como é que você vai, procedimento, não é? Como assim? É que você vai saber que antes vamos ou confirmar, daqui pra frente? Peraí, isso aí é um Instagram. Não, isso se for de fato realmente. Vamos confirmar pra ver se é isso mesmo. Se for, Sombra, como é que você vai como é que você vai confiar, vamos dizer assim, nas empresas que fazem esse tipo de exame? E aí, RG? Porque você deu um RI negativo. Complicado, né? Aí cabe, se for do entendimento do jogador, processar. E se for viável a questão, lógico. Se for pertinente, mover uma ação. Vai mover a ação, né? Não, mas danos fora morais, isso, ele ficou um tempo sem jogar. Mas um não mês, é isso, velho. E mais esse tempo. Domênico, o problema não é ficar sem jogar, o problema é o psicológico do cara. É danos morais, entendeu? O cara, ele pode estar agora com uma lesão psicológica irreversível. Sim. O cara por numa isso, dessa, velho, o cara até entrou em depressão profunda. Por isso uma ação de danos morais, etc. Por isso que o doping é ridículo. Eu acho que se o cara for pego hoje, gente, tem que ser julgado daqui um ano só. Calma, não vamos colocar o cara na frente dos bois. É um assunto delicado, calma. Já vem. É isso mesmo, coitado do Alexandre, mano. Eu sou defensor dos caras aí que são pego no doping. Uma notícia importante, Moto. Você viu que o Catra emagreceu 25 quilos? Muito importante. O que ele fez? Tirou cultura, 4 órgãos, cara? Essa cultura de emagrecer é horrível. Muito importante. Não faça isso. Vamos falar da Eliar. Olha só, amigo, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Isso mesmo, Estádio 97 da Energia 97. O oferecimento também de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos lá agora pro momento sem parar, vamos? Bora. 3 ouvintes bora, na sequência. Solta momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Benjaí e o cérebro. O Pink e o cérebro. Tragaram uma música tão legal. É o gênio e o outro imbecil. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Johnny. Ô, Johnny, tudo bem? Johnny. Meu nome não é Johnny. Opa, nós aí. Tinha Pleb Hood. Johnny vai à guerra outra vez. Diversão que ele conhece. E tinha o Garotos Podes. Eu conheci Johnny. Johnny o desordeiro. Ele anarquizava o mundo inteiro. Toda a polícia de Londres. Garotos dele Podres. Estava atrás pelo espancamento de um pobre rapaz. Não lembra? Não. Aquelas músicas que tocava aqui na 97, Johnny, né? Isso é louco. É, Garotos Podes. Hey, hey, hey, hey. Ô, Johnny. Johnny do quê? Johnny Anselmo dos Santos, Dodô. Quantos anos você tem, Johnny? 30.0. Johnny famoso é o Johnny Depp, né, mano? Johnny Depp. Esse é gente boa, né? Guitarrista, é uma banda de Vampires. 3.0. Alice Cooper. Mas... Não, esse daí é Johnny ator. Depp, ator, seu louco. Ator. Johnny Depp tem uma banda. Chamada The Vampires. Tocou no Rock in Rio, o último. É, ele é guitarrista, ele veio aqui, tocou. É super tem cool, Alice Cooper, tem um monte de cara. Tem o, super acho cool. Que é o não me lembro se é o Joey Perry do Aerosmith, também não sei, tem uma galera. Johnny Depp é acusado de bater na esposa. Viu? Fez um acordo. Fez um acordo com um dinheirinho, hein? Porra, 28 milhões de dólares. Ah. Amber Heard. Ele, então, é, mano, mas lembra, é a mulher da reclama, mano. Não lembra? A mulher não gosta daquele filme 50 Tons de Cinza. Ô, Patrícia, você não sabe nada? O Johnny Depp é guitarrista de uma banda assim, gente. Tocou no Rock in Rio, cool. The Vampires. Você não tá confundindo, não? Não, Johnny Depp. Por aí. O Pirata do Caribe lá. Pode botar, Johnny Depp, guitarra, Vampires, a banda. Oh, ele veio no Rock in Rio. Veio, tocou no Rock in Rio. Quando eles estão achando aí discutindo banda. Vampires. Mais fácil o Johnny Quest, não é? Ah, pô, sensacional. Quest também era bom. Sensacional. É. Qual era o nome do cachorro do Johnny Quest? Bandite. Mas ele tocou com o System of a Down. Hollywood Sim. Vampires, a banda dele. Gente, tô falando. É, e o bairro? Então, hoje eu moro na Vila Nova Mazê, perto do Pirajussara. Vamos ver se o dono. Na Zona Norte, querido amigo. E ontem você morava onde? É, Zona Norte, perto do... Sabe de onde é o bairro que ele mora? É. Perto? Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de agora manhã. Só um ouvinte, vai ouvinte. E além disso, mulher, tem outras coisas. Agora todo mundo. Oi. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Nossa, que desafio. Como assim, desafinado? Filho único. Se a gente fosse lá no Expert, passava. Vai, ouvinte. Tenho minha casa pra mostrar. Eu não posso ficar. Palmas pro coral do Estádio 97. Muito bem. Nossa, mais um espetáculo. Quase, uma maravilha. Você. Ah, olha lá, a claquete. Ah, agora sim. Muito bem. E o time, brother? É nós, Dodô. É o líder. É o líder, é o líder. É o líder. Bota aí, Doutor. É palestra, que é palestra. Palestra. Ah, Verdão. Rapaz, é Sociedade Esportiva Palmeiras, Doutor. É os porco. É os porco. Pegar é os porco. A... Palestra. Já saiu os relacionados pro jogo de amanhã? Quem é? Peraí. Viu? Já saiu os relacionados pro jogo de amanhã. Sim. Tá completinho, hein? Relacionation. Completinho aqui, ó. Goleiro Jailson e o Vinícius Silvestre. Laterais, Matheus Salles, Thiago Santos e Tietê. Meias, Alione, Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés e Vitinho. Atacantes, Dudu, Eric, Leandro Pereira, Rafael Marques, Roger Guedes e Gabriel Jesus. Tá completinho, hein? É, Dudu. Vamos passar o carro, Dudu. Vamos passar o carro. Eu acho que o Jesus tem que ficar no banco, meter o Rafael Marques de centroavante, porque o Rafa Marques mete gol em todo clássico. Todo clássico ele Caramba, mete ele tem uma sorte de fazer gol mesmo nos clássicos, né, o Rafael Marques? Incrível, velho. Incrível mesmo. Ele voltou bem, na minha opinião, ele voltou bem. E ele dá sorte em clássico mesmo. Ele meteu caixa contra os Gambá, contra o Sardinha, contra o. Gambá, o seu fiofó, respeita aí, ô. E amanhã vai meter caixa de novo. Trouxa. Amanhã ele vai meter caixa de novo. Respeita ninguém, né, velho? Deixa o cara falar do GD. Esse escroto que se lasque. Ele não tá desrespeitando ninguém, não. Eu também não, deixa esse escroto aí. Ah, você tá desrespeitando o mundial. Chama de escroto, ouvinte, tá louco. Fala aí, velhinho. Que maluco. Não, é isso mesmo, Dudu. Acho que a gente tem. Amanhã é um jogo difícil, eu concordo aí com você. É, clássico é complicado, é sempre um jogo complicado, mas eu acho que a gente tem que. Amanhã é 3 pontos aí que vai ser importante aí pra. Pra essa sequência difícil aí que a gente vai ter. É, mesmo porque o Palmeiras joga em casa, né? E aquela coisa dos 2 pontos que a gente sempre vem falando, e o Palmeiras tá conseguindo, né, fazer esses 2 pontos. Aliás, o Palmeiras deve tá devendo um pontinho ainda, né? Porque são 22 jogos, então seriam 44 pontos, né, nos 2 pontos. O Palmeiras tem 43. Mas, vencendo o jogo do São Paulo, ele ultrapassa essa meta, chegaria nos 46... e aí sim, chegaria na meta dos 2 pontos por jogo, né? E tem que continuar nessa pegada aí, porque depois tem 3 paradas bem complicadas, né? Tem o Grêmio fora de casa, é um jogo bem difícil, né? O Grêmio vem nessa pegada de 5º, 6º, 4º, e dependendo do que acontecer na rodada, ele pode subir um pouco mais, ou pode também até cair, não sei se pode cair, né, mano? Não sei, agora deixa eu ver aqui. O Grêmio? É, não sei se ele perder, ele perde a posição dele. É que o Grêmio, Domênico, não dá pra gente começar a bancar, não, porque o Grêmio tem dado umas rateadas no Campeonato Brasileiro, ó, o Grêmio tá com 36 pontos. É, a Ponte Preta, pode que pega passar o Flamengo... 34. É, mas é difícil pode... a Ponte Preta ganhar. É difícil. Não, acho que é um jogo mais complicado pra Ponte Preta, mas a Ponte Preta tem encardida, né? E o Fluminense também tem 34, mano, e o Fluminense, o Botafogo. Domênico, vai pegar o Botafogo. Clássico, né? que é um clássico que tudo pode acontecer, né? Sei lá. Mas eu acho que não vai mudar muito aí o Campeonato Brasileiro dos seis primeiros colocados ali pra cima do Mico. Acho que fica isso aí mesmo, mano? Eu acho que... Eu não vejo Ponte Preta pegando o G4, eu não vejo o Fluminense pegando o G4, não. Eu acho que a briga tá entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Eu acho que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro aí brigam pelo título. Grêmio, Corinthians e Santos brigam aí por uma vaga no G4. É, você vem falando isso até em demasia aqui, né, mano? Você vem falando bastante sobre isso aí, dos três primeiros aí... E hoje são Palmeiras, Flamengo e Atlético brigarem pelo título e o Corinthians, o Santos e o Grêmio brigarem aí. O Santos não pode chegar também? Não, pelo título não. Pelo título não. E brigar por título? Eu acho que Santos, Grêmio e Corinthians brigam por uma vaga no G4. Pode ser que desses três times aqui, Santos, Grêmio e Corinthians, dois fiquem ali dentro do G4 e um desses três times, Palmeiras, Flamengo e Atlético, acabem saindo. Mas em termos de expectativa e perspectiva, eu acho que os três primeiros aqui brigam pelo título. Você também acha isso, velho? Não acho que vai mudar, não. Eu acho. Tô com... E o Santos perdeu três jogos aí que não era pra perder, né, Dudu? O Santos é um time... Mas eu acho que perdeu pro América, pro Figueirense, perdeu acho que pro Curitiba, perdeu pra time aí que vai lutar contra o rebaixamento. Então eu acho que não briga pelo título, não. Apesar de estar muito justo, mas... Sete pontos de diferença. É, tá justo. Né? Só que oito derrotas tem um peso muito grande, viu? Já tem oito aí? Já. Você vê, o Grêmio tem seis derrotas. É, mas né? oito, pô, são jogou 24 pontos fora, né, cara? É bastante, né? Descartou, oito, né? É, descartou 24 pontos. Aí os que tem menos derrotas aqui é Palmeiras e Atlético Mineiro, hein? Com cinco, hein? Fala aí, velho, ó. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa sequência difícil aí, porque eu li, eu vi em algum lugar, a gente tá com, sei lá, deve estar com uns 8, 9 caras pendurados, né? Inclusive o Jesus é um deles, então tem que prestar atenção aí pra não ficar tão desfalcado nesses jogos importantes aí, porque eu acho que é crucial pra gente afirmar aí que a gente vai brigar pelo título até o final. Verdade, e mesmo porque, bem lembrado, vários jogadores aí com dois cartões, podendo tomar o terceiro e ficar fora, o Palmeiras tem uma sequência difícil e qualquer desses esses jogos mais truncados, RG, Palmeiras e São Paulo, é um jogo truncado, né? Um clássico brigador, aquela coisa toda. A tendência é que tomem amarelos, é difícil sair de um clássico sem tomar nenhum amarelo, né? É muito difícil. E Palmeiras e Grêmio lá é pior ainda, porque o bicho pega lá. Então aí você tem que marcar mais pesado. Maldomeno. E aí você pode tomar amarelo também nesse jogo. Mas tem aí um jogador do Palmeiras que tá com dois amarelos, e se ele tomar um cartão amarelo aí, pode ser uma grande burrice por parte dele. Quem? Que é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, ele tem obrigação, amarelo, né, nos próximos quatro jogos do Palmeiras aí, de não desfalcar o time. Uma coisa, você, tudo bem, em determinado lance aí, vitória do Palmeiras 1-0, contra-ataque, é ele pra segurar um atacante, derruba o cara e faz a falta, aí justifica-se. Mas geralmente atacante, quando toma cartão amarelo, é por reclamação com o árbitro. Né? Bobagem, é quando faz o gol e tira a camisa. Se o cara cometer uma gafe dessa daí, ele vai prejudicar o porco, hein? É, não pode. Né? Não pode mesmo, é verdade, você tem razão. Não só o Gabriel, né, mano, como os outros jogadores também. É que o volante e zagueiro é mais normal. Ainda justifica-se, né? Né? Os caras estão na marcação, às vezes erra a bola, pega o cara e aí toma o amarelo. É que o Gabriel Jesus e o Gabigol, eles estão com um perfil de muito estressadinho dentro de campo. Não, você já reparou isso aí? Levanta naquela de Marrudinho. É, de meio Marrudinho, que fala com o juiz um pouco mais... Vai dar dura no juiz. Coisa, né? É típico de cara que tá com moral com a torcida. Isso, e aí, né, quer fazer uma média. E aí acha que tá jogando pra tomando torcida. Então, aí cai no que o mano falou, né? É aquela bobagem do nego xingar juiz ou falar um pouco mais ríspido com o juiz e mete um amarelo no nego e o nego fica fora desse jogo aí, que é muito importante. Você tem esses quatro confrontos, pra mim são confrontos que podem sim definir o que vai acontecer daqui pra frente no campeonato. Porque, mano, temos 22, né? 23, 24, 25, 26. Já estamos acabado essas quatro rodadas aí, que são os jogos mais complicados pro time do Palmeiras. Estaremos lá na 26ª rodada. E aí você faltará 38, né? Então 12 rodadas, já tá na reta final. Sim. E aí você passado esse, vamos dizer assim, esses quatro jogos mais tumultuados, vamos dizer assim, se o Palmeiras conseguir ficar na frente, manter esses três pontos, manter pelo menos ficar na frente, ele não precisa manter três só pontos. Depende dele. Depende dele, sim. Mas são jogos complicados. Se conseguir, acho que dá um passo muito importante pra tentar buscar o título. É uma opinião, né? Ô, velhinho, você quer mandar abraço pra alguém? Manda lá. Eu vou mandar um abraço pro Thiago Ventura. Thiago Ventura, esse ano era pra participar do programa de vocês, mas acho que ele passou mal, né? É verdade. Ele faz stand-up. Por senão ele ganhou um prêmio aí no Risadaria. Oh, da hora. Ele ganhou um prêmio, esse menino. Ele é muito engraçado. Ele passou mal aqui na rádio e ele ficou de vir aqui. Ele precisa trazer ele de novo. Pode voltar. Vai lá. Ô, Dom, foi meu assistente. Ele foi meu assistente. Eu sou bancário, né? Eu tô aqui na Vila. Voltando aqui na Avenida Nova, aqui na Luiz Dumont Virais. Eu trabalho em Alphaville. Ele foi meu assistente. Ele foi bancário, pô. Eu fui um dos caras que deu uma puta força pra ele. Pra ele seguir na carreira, então, ele é meu amigo pessoal. No Risadaria desse ano, eu esqueci o prêmio que ele ganhou, mas ele ganhou um prêmio muito legal lá. Ah, ele é bom pra caramba. É, ele no ele meio é aí, ele é super bem conceituado, precisa trazer, vamos trazer ele de volta aí. Ele é parceiro total, aí vou dar um salve ele pra ele. Humilde, simples. É verdade. Humilde, ele. É verdade, o Thiago Ventura, eu conheci raro, ele. Né? Menino humilde, eu tô falando sério. Pergunta pro cara aqui. Ô, Dom, ele foi meu assistente no banco. Nós trabalhamos juntos, ele era bancário. Foi meu assistente. Ele é parceiro, é verdade. Quando faltava dinheiro, você culpava ele. Eu acho mal barato. Não. O cara que tem um emprego larga pra fazer uma coisa totalmente diferente, você dá bem. Ó, os caras estão me ligando. Faltava aqui, dinheiro, Regina. Culpava o assistente. Oi, fala. É verdade. Depois da hora que ele for aí, você vai falar, o Johnny foi seu gerente. Pronto, já tem a fama. O que tem de pessoas que são infelizes nos seus trabalhos, porque nunca tiveram a coragem de mudar, é uma frustração, velho. A pior coisa que tem é uma pessoa frustrada. E tem alguns que têm coragem de largar e fazer o que realmente gosta. Zé Ramalho que o diga. É, meu primo Beno, engenheiro, trabalhando em multinacional, largou tudo. Hoje tem 18 barraquinhas ali em Imbu. Ô, velhinho, um grande abraço. Tá feliz, hein? Um grande abraço, Johnny. Valeu, viu? Abraço pro Felipe, abraço pro Champinho, que hoje eu vou tomar uma. Não tem camarote, né? Mas não a promoção. Não tem a promoção. Mas eu vou amanhã com a minha esposa de Gol Sul e tamo junto. E a Moela, amo você, Cris. É isso aí. Então tá bom, amigo. Valeu, velho. Valeu, abraço. Tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Pica, pica, aproveitar aí o hino do Palmeiras que foi, né? Mandar um abraço pro Jorge. Quem? Jorgeão palmeirense roxo, cara. Chefe de segurança da Overnight. O Jorgeão. Tá ouvindo nós lá, todo mundo. Obrigado. Jorgeão. Jorge é palmeirense dos mais assíduos. Não é verde? Jorgeão. Alô? Alô? Quem fala? Luiz Taone. Como? Luiz Taone. Onde? Luiz Taone? Isso. Luiz Taone do quê? Luiz Taone Neto. Ah, neto, tem um neto. Ah, então tá bom. Três vezes sem justo. Três vezes sem justo, tem que vir, né? E quantos anos você tem? 5.2. Ah, RG, 5.2, pô. Ele tá dentro do avião. Mas só faltou ele falar, né? Faltou falar o quê, RG? Luiz Taone, velhinho. Ah, Taone. Sensacional! Muito bom, hein? Porra, lógico que é 10. A cara do bem. Luiz Taone. E tá onde? Onde você tá? Fala da onde? Que bairro? Dudu, eu trabalho na Vila Buarque. Quero ver se o Dudu. Vila Buarque, velho. Putz, aqui lá, vida. Aí, Vila Buarque aqui do lado. Ao lado. Vila Buarque é centro, Consolação lá embaixo. GTS mesmo, né? Mas isso é fácil. Eu não saberia. Mas você. Não saberia. Em termos de endereço. Olha, você vai falar, cuidado. Em termos de localização. Eu não sei. Em termos de localização e endereço, você é um idiota. Que isso? Juiz! Não, peraí. Ah, juiz! Não! Gratuito! Segue o jogo! Segue o jogo! Gratuito! Foi gratuito, porra! Mas não foi, mano. Tem fundamento. Eu não falei. Peraí. Eu não falei que você não saiba mesmo. Como não? Como não? Eu falei que. Em termos de endereço e localização, você é idiota. De resto, novo, fala de novo. Não, mas de resto, você é um Einstein. Que todo mundo pensa que ela é República, né, Dom? Todo mundo conhece por República. É, ao lado. Só que todo mundo os leigos, né? O Domênico e tal. Eu sou leigo, Ô, velhinho, e o time? Agora é melhor, né, o trouxa? Corinthians? Coringão. Ô, amigão! Diga! Quinta-feira o Corinthians ele vai pegar o Sport jogando aqui na Arena. O Corinthians ele tem a obrigação de vencer, hein, cara? Se quiser permanecer ali no G4, tem que ganhar esse jogo do Sport, hein? O Diego, volta, mano. Volta. É isso. isso aí, mano. O Diego Souza é nosso. Jogo, mas... Como é que é? O Diego Souza é nosso, velho. Ajudou vocês. Pô, vocês precisam contratar o cara, hein, velho. Ó, prestar essa homenagem, forma, mano. E eu, ó, inclusive o Roberto de Andrade, aí, o presidente do Coringão, aí ele ouve o programa. Ô, Roberto, faz uma placa pro Diego Souza, velho, de agradecimento. É, e coloca o Diego Souza naquele pôster de campeão da Libertadores 2012. Só pra desestabilizar o cara antes do jogo, mano. Vai ficar puto, mano. Tem que fazer uma plaquinha, né, mano? Dá uma placa assim e fala: obrigado, Diego Souza. Você teve participação na conquista de 2012. Da hora, mano. E quando ele entrar, a galera tem que gritar: Diego, Diego. Da hora, mano. Mas, ó, amigão, o Coringão aí, ele tem algumas deficiências. Aí o time do Corinthians, ele tem algumas limitações. Mas é um time que tá preso ali no G4. Ficou assim durante todo o primeiro turno. Boa parte dele, 90% do tempo. O Coringão permaneceu ali dentro do G4 e a expectativa, pelo menos nossa, dos torcedores do Corinthians, é que ele permaneça ali até o término do Campeonato Brasileiro pra gente poder estar novamente na Libertadores ano que vem. Você tem essa boa expectativa, como eu tenho também, e acredito até o final, ou você tá mais pessimista com relação à performance do Corinthians, assim como o Benja? Ah, eu sou otimista. Acho que o time chega no G4 ou chega na Libertadores pela Copa do Brasil. O importante é ter a oportunidade de ir para a final. É, eu também acho, cara. É, mas eu acho que o Corinthians ele não pode abdicar de nenhum dos dois campeonatos. Ele tem que continuar jogando as duas competições para tentar ganhar as duas. Porque quem acaba fazendo esse tipo de tática, como o Santos fez ano passado, acabou ficando aí fora dos dois. O Santos abdicou do Campeonato Brasileiro para se dedicar à Copa do Brasil, acabou perdendo a final pro Porco. Se perdeu, né? Não pegou a vaga nem pelo Brasileiro, nem pela Copa do Brasil. E talvez se tivesse mantido um ritmo ali forte nas duas competições, poderia, pelo menos pelo Campeonato Brasileiro, ter segurado a vaga. Mas não conseguiu. Então o Coringão, acho que ele tem essa obrigação. Mas a Copa do Brasil é tiro curto, não precisa abrir mão de um para fazer. Oi? Picotou a ligação, repita. A Copa do Brasil é um tiro curto, não precisa abrir mão de um campeonato pra fazer outro. Dá pra focar os dois. Também acho, concordo plenamente. É muita frescura quando o clube grande fala, vou priorizar determinada competição. Mas fez essa opção em alguns jogos, né? Abriu mão de titulares, ficou jogando com reserva. Aí chega uma hora, velho, precisa decidir pra onde você quer ir. Aí não conseguiu, perdeu as duas. Ô, amigão. É um risco pedido, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aí pra toda a equipe aí, maravilhosa. Diga. Eu sou ouvinte desde quando vocês amarravam a antena com arame ali na Porra, mano, lembra? Aquela época era bom brilho, velho, bom brilho. Metia um bom brilho lá. O Zé ficava virando a antena na mão pra ver se, se pegava melhor. Ai. Nunca consegui ligar antes, mas hoje eu tive a satisfação. Tava até na estrada aqui, porque moro em outra cidade, tava vindo pra casa. Mas parei aqui agora pra gente bater um papo. Sou muito grato pela oportunidade e por vocês facilitarem a nossa vida no trânsito. Se não diminui o trânsito, pelo menos facilita o humor. Em que estrada que você está aí? Agora estou parado no posto aqui na rodovia dos Bandeirantes, chegando na Anhanguera. E tá bom aí a estrada, o movimento? Ah, tranquilo. Por véspera de feriado, tá muito bom. É verdade. Tá. Mas, ô amigão, só para finalizar a nossa ligação... O Corinthians, ele vai colocar nossa, no banco. Nossa, não, a dele. Sim. Não, mas eu digo nossa porque eu tô nossa enraizado conversa. Com o relacionamento com o Vinte, RG. Eu sou aquele cara aí que... Sim. Mas é verdade. Eu sou um nossa, cara, velho. Eu sou um brega, cara. Não é brega. É que eu tenho uma empatia com os ouvintes, cara. Para, vai. Que é algo sobrenatural. Então, quando eu... É sobrenatural, velho. Claro, cara. Vamos nem aprender essas coisas, hein, Beijo? Mas é verdade, velho. Você não tem, Beijo, essa química com o Vinte, velho? É o candidato. Daqui a pouco vai ser canonizado. Eu acho que, por exemplo, eu me sinto ouvinte. Foi. É, então. Sim, ainda também. O próximo é o mano. E o Paulo Nobre, antes da Madre, tadinho. Ele levou lá e falou, pô, tenta aí fazer esse milagre do reconhecimento do título mundial. Nem ela conseguiu. Não? Não foi por esse milagre que ela foi canonizada. Mas beleza. O negócio é o seguinte, amigão. Amanhã pode ser que tenhamos a estreia do Gustavo. O Gustagol. Esses caras que chegam com apelido. Você tá. Não, mas não é esse. Ele mano, é que tá apelidando, cara. Você tem uma expectativa boa em cima do Gustavo? Você já viu alguns jogos dele pelo Criciúma na Série B ou você não chegou a acompanhar? Na Série B não me sobra tempo pra acompanhar, mas sempre que chega alguém, você tem que manter a expectativa, né? Eu acho que o Dodô é sempre muito coerente quando ele diz que não vou criticar no primeiro jogo, vou ver primeiro, né? O Dodô critica então, no segundo, né? No segundo, no terceiro, no segundo tempo, na verdade, do primeiro jogo. Sim, Agora, eu sei que você está encerrando, tem bastante gente para participar, estou aqui. Não, está acabando. Já, mas eu só queria dizer uma coisa, o Beijo tem razão quando ele diz que nenhum conselho funciona com muita gente. Se eu puder ser conselheiro em empresa, toda vez que tem mais de 7 no conselho, já fica difícil. 200 é impossível. Não, mas eu não sou a favor de 200 também. Não, mas eu não sou a favor de 200 também, mas eu acho que tem que ter uma comissão de notáveis, aí pode ser de 7, 10, 15 pessoas, enfim. Mas eu acho que deixar todo o poder de um clube, tá certo? Que tem milhões de torcedores, 30 milhões, 20 milhões, 5 milhões, é uma responsabilidade muito grande pra uma pessoa só, cara. Eu acho que tem que ter um consenso aí de algumas pessoas pra que o cara não meta o pé pelas mãos. Os cara não escutam. O Abílio Diniz não era isso? Não era um conselho notável que tinha? Não, que ele dava conselho e tal? É, ele fazia parte de um conselho lá de notáveis, mas sem função política. Sim, mas os caras escutavam ele? Não. Eu nem sei se é de notável. Os caras queriam o dinheiro dele. É, então. É isso. Eu nem sei se é de notáveis ou de políticos. A verdade é que para ser conselheiro, a pessoa precisaria ser qualificada ou se qualificar. Para não fazer besteira, só isso. Ah, mas boa. Aí os caras não querem, né? É isso aí, e aí quando você vai contra alguma coisa, você não ouve comentário idiota. Ah, mas tá indo contra porque não levou o seu. É, quando eu voltei contra o MSI, cansei de ouvir uns babacas falando pra mim. É, não acertou, é, não levou. Quer dizer, quando você quer fazer o certo, eles querem te transformar num lixo. Mas quem te comentou isso, comentou. Por isso que eu porque falo. Porque entende qual é o espírito, repito, né? Repito, não vou citar nome. Já cansei de falar pra amigos meus que eu tenho no Palmeiras e no São Paulo. Larga, rapaz. Pega o tempo ocioso ninguém que não vocês larga, têm. Não larga. Pega o tempo ocioso, que é legal, todo mundo trabalha, fica na correria. Vai curtir a vida, teus amigos, teus filhos, tua família. Pra quê? Você vai ficar num clube de futebol, você vai ganhar inimigo. Você vai perder o prazer que você tem de ir num jogo de futebol torcer mesmo. Pra quê? E você quer fazer a coisa certa, a maioria das vezes você não vai conseguir. E aquele que parece ser ego, bem intencionado. Vaidade. E aquele que você pode até acreditar que possa ser bem intencionado. Não vai conseguir mudar. Diria o Capitão Nascimento, o sistema vai lá e te engole, velho. Te transforma no que quiser. Luiz, um grande abraço pra você. Muito obrigado. Boa viagem pra você aí. Obrigado. Sucesso pra vocês aí sempre. É só manter o ritmo aí que vocês estão. É ritmo de festa. Boa. Ritmo. Beleza, cara. Um abraço. É muito obrigado. De festa. Ritmo de festa. Vamos lá. Terceiro ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, Eman, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô. Alô. Me fala. É Bruno de Moraes Lima. Bruno de Moraes Lima. Isso. E o Bruno nunca mais, né? Tá preso. Não. Então, mas logo vai sair. De vez em quando alguém vai lá fazer uma matéria com ele. Mas logo ele vai sair, viu, mano? Mas será que ele volta a jogar, cara? Você contrataria o Bruno pro gol do teu time? Não. Eu não, mas o meu time eu não sei se contrataria. Ó, não dá ideia. São Paulo hoje eu espero qualquer coisa. Ó, velho aí, o nome completo? Bruno de Moraes Lima. Quantos anos? 2.6. RG 2.6 hoje. É, mas... Acelera, viu, Dudu? Por quê? Acelera por quê? Não pode demorar isso muito. São Paulino da Vila Joaniza? Não, mas hoje é... Ô, velhinho, você é São Paulino da Vila Joaniza? Não, alô? É Zona Norte. Não, mas você é São Paulino? São Paulino? Sim. Ah, então já ligou. Já ligou. Você já ligou, né? Já ligou. Já é dia dos virgens. Falei, não demorar. Então, tchau, trouxa. Falei, tchau. Não demorar. Trouxa, respeita o vídeo. Que trouxa. Quer ludibriar a gente. Tá vendo? Quer ludibriar o bar. Tá vendo? Quem é o trouxa, velho? Não, idiota. O FBI tá querendo levar o bar pra trabalhar lá. É, o bar não passa no negócio do bar. Tá. Então presta atenção. Possivelmente você ainda é uma das pessoas que talvez tenha ainda as caixinhas coladas no seu para-brisa dianteira, né? Então é o seguinte, meu amigo. Você não precisa mais dessas caixinhas. Você agora pode trocar pelo adesivo. Você fala, como assim caixinha por adesivo? É, a função das caixinhas agora é substituída por um único adesivo fininho, pequenininho, que você coloca no seu para-brisa e vai deixar o seu carro muito mais bacana, muito mais bonito. E as conveniências continuam as mesmas comodidades. Você passa pelos pedágios e estacionamentos e não precisa se preocupar em catar moedinha, ticket, troco. E detalhe, você pode continuar abastecendo o seu automóvel sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? continua vindo tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar, as caixinhas do seu Sem Parar, pelo adesivo do Sem Parar? Como? É muito simples. Uma das maneiras é você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar e no aplicativo do Sem Parar você vai encontrar a loja mais próxima. E onde mais você pode encontrar as lojas? No site semparar.com.br. Boa. Ó, se você não tem ainda o Sem Parar, pelo amor de Deus, você não sabe o quanto é confortável você fazer uso do Sem Parar. Fica na fila. Se não tem Sem Parar, você fica na fila. Esperando os outros passarem. Aí depois vai chegar. Olha, tava pra fazer, pra colocar o adesivo do Sem Parar, né? Vou ter que ir lá, põe logo, Sem Parar. Fica aguentando a mulher do lado. Aí, tá vendo? Por isso que tá fazendo lá fora. E o legal, rapaz, hoje, por exemplo, eu recebi o e-mail do Sem Parar, vindo o extrato pra mim. Tudo detalhado, tudo certinho. Legal pra caramba. É, legal, velho. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97. Também tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Boa noite, amigões. Boa noite. Danilo aqui do Capão. Capão. Aí, Sombra. Pergunta pro mano aí. Cadê o Ribeirildo, que agora virou carta fora do baralho? Que antigamente ele era cheio de dar um sarrinho. Do Palmeiras, do DM, que o Valdívia tinha maca especial pra ele, ai, que a maca ai, passou pro Cleiton Xavier. E a maca do Rildo? É uma King Size? É, foi bem agora. Peraí. Agora pegou no pé. Não, mas peraí. O Rildo, ele não é peça fundamental. Eu, se fosse o Paulo Nobre, ia na televisão brincar, deitar no chão. É, mas ele não tem um programa na TV. É rico, mas não tem programa na TV. Então chupa. Olha que ele compra lá, hein? Olha que ele compra e manda todo mundo embora. Até comprar, velho. Olha que ele compra e manda todo mundo embora. Não sei se tem essa força, não. Olha, pediu minha cabeça e não deram. O negócio é o seguinte. Mas aí tá errado. Se fez isso, tá errado. Com relação aí ao Rildo, o Rildo não é peça fundamental, velho. Não é peça fundamental. O Rildo, se ele tiver tratado ou se ele não tiver tratado, velho, ele é uma peça dentro do elenco do Corinthians que vai servir talvez ali como... Sei lá, uma opção de banco. Mas ele tá falando que o departamento médico político é tão bom. Mas é que tá. Quando você traz aí um jogador aí, por exemplo, que vem pra ser protagonista, o cara tem obrigação de jogar. O Valdívia foi assim. O Palmeiras não trouxe o Valdívia pra ser uma opção de banco, ele veio pra ser titular. Mais mensagens através do nosso WhatsApp. Fala, galera do Estádio 97, aqui é o Rodrigo Molina, santista de São Paulo, capital. Queria tirar uma dúvida. O RG, você é ou não o dublador do Homer Simpson? Se você puder aí, fala aí, ó. Ô, Marge. Ou então você dá aquele grito lá. Como que é o grito? Ô, Marge. Ô, Marge. É, muitas, é igualzinho. Igualzinho, muitas, né? Muitas pessoas me perguntam, mas não sou, não, viu? Boa noite, amigo. Está no 97, que é o Lúcio, São Paulino, Zona Leste. Então, o ouvinte aí falou para colocar o Abílio Diniz como presidente de São Paulo. Não, é melhor colocar um cara mais rico do que o Abílio. Bota o Benjamin Bach como presidente de São Paulo. Aí você vai ver como vai melhorar. Aí é coisa pra todos. Sem xingar o ouvinte. Oh, sem malcriamento. Sem malcriamento. Hoje é sexta-feira. Mas que com certeza eu faria um mandato muito melhor que muito cara tá aí. Eu faria. Sem malcriamento. Guarda a ferradura. Boa. Não, mas não tô falando. Eu faria um mandato muito melhor. Tô alertando. Mas legal, se você fosse um profissional da área... Você toparia ser presidente de São Paulo? Não, porque eu não teria vida fácil. Porque como todo mundo sabe que eu sou corintiano, iriam me matar. Não, mas aí não ia ter... Se não tivesse conselho, não tinha jeito, não. Fosse não, uma empresa... Não, ia me matar do mesmo jeito. A imprensa, a torcida... Mas se fosse, vai, do Corinthians. Em clube, eu sei. que tem... Às vezes o cara vai contratar um executivo de marketing, o Zé Roberto no Corinthians. Se o cara não torce pro time, os caras não contratam. O Zé Roberto, do vôlei, quando foi pro Corinthians. É, era São Paulino. Lembra do Marco Aurélio Cunha quando trabalhou no Santos? Ah, mas rola um preconceito, velho. Eu acho que tem tanto corintiano, tanto São Paulino, tanto palmeirense, santista competente pra trabalhar no próprio clube. Você não precisa ficar levando um cara que torce pra outro. Olha, vendo? Pode ser que tenha. Só não sei porque... Olha, pode ter muito competição, não sei porque eles não estão no meu. Ah, para, vai. E determinado São Paulo só tem advogado. Também. Já teve nego competente lá também. É às vezes passa por um momento difícil. Faz tempo, hein? É, tá difícil de aparecer, viu? Tá complicado. Mas sombra, às vezes o time passa por uma reformulação. Você leu a matéria? Você leu a matéria? Leu a matéria? Não, eu não li a matéria. Então lê, depois a gente conversa. Mas sombra, o Palmeiras passou por um momento de uma década difícil, pô. Gente, são 2 aninhos, calma. Eu não encaro como momentos. Eu acho que tem coisas que... Eu acho que tem coisas que não são momento, não. Eu acho que há muito tempo já, e mesmo... Você acha que vai demorar mais? Aquela ideologia Juvenal Juvencio de administração, embora ele tenha sido tricampeão brasileiro, a ideologia de administração, ela é retrógrada. E ela foi implementada no São Paulo. E isso tende a ficar por muito tempo, Domênico. É difícil quebrar isso. Às vezes o importante é você enxergar, até mesmo quando há algo de ruim, quando o clube do futebol tá bem. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Guguinha de Ermelino Matarazzo, torcedor da Portuguesa. Queria que vocês dessem uma ênfase na situação atual da Lusa, que infelizmente está passando por um momento, já fazem alguns anos, mas um momento muito conturbado. E o programa de vocês, como é de muito sucesso, nós, como torcedores da Portuguesa, gostaria que vocês dessem uma atenção maior para nós. Valeu, um abraço. Olha, por incrível que pareça, a gente falou ontem, né? Falamos, mas a Portuguesa passa por um momento complicado e pode... Também não é uma questão, não é só uma questão de momento. É, mas depois daquele negócio lá do Fluminense com Portuguesa... Mas não foi isso que derrubou. Não é agora, mas depois daquilo, a Portuguesa vem caindo assustadoramente. Pega nos últimos 15 anos, pega nesse século agora, 21, vê quantos rebaixamentos a Portuguesa tem. Não é agora. Benjamin, ela teve rebaixamentos. Tudo bem, ela teve rebaixamentos, Benjamin, porque é um time que não se sustenta numa primeira divisão como um Figueirense da vida, como um Goiás da vida, como um Coritiba, esses times aí que estão lutando sempre para não cair. A própria cidade de São Paulo não comporta mais. Tudo bem, não comporta, tudo bem. Isso é tudo bem, não comporta. Mas a Ponte Preta tá bem aí. E quanto tempo tá na primeira divisão? Agora, tem um detalhe, Sombra. Depois daquele incidente, vamos dizer assim, E não ficou claro aquilo, hein? Não ficou claro. Venderam a vaga ou não venderam a vaga? Do quê? Ninguém mais falou porra nenhuma. Venderam o quê? Ué... Venderam a vaga pro Fluminense, os caras compraram o jogador pra entrar, não compraram. Isso mas como não? O Mané da Lupa. Escuro. Não, mas peraí, o Mané da Lupa assumiu o erro da diretoria da Portuguesa recentemente. Numa entrevista, acho que foi pro Globo Esporte. Ele assumiu o erro. Assumiu, ele falou, a incompetência foi nossa. Gente, vamos colocar mais algumas mensagens aí. Mas olha, a Portuguesa só tem um jeito aí, cara. É pegar alguma empresa muito endinheirada que queira, tipo. Então, né? Engraçado. Pegar não vai pegar. Você assume o erro. Você assume o erro. Mas cadê o dinheiro? Vamos lá. Olá, então, meninos. É isso aí. Olá, meninos. Sou Amanda aqui de Carapuíba. Eu adoro escutar vocês pelo que vocês falam, mas se eu fosse escutar pelo que vocês cantam, meu Deus do céu, com certeza mudaria de rádio. Vamos falar de futebol, porque cantar tá difícil aí, hein, galera? Você tem toda a razão. Mas ela falou a verdade, vai. Eu tô cantando mal, você tá louco? Como assim? Esse trio aí do RG, do Domênico e do Guilherme. Nós somos bom pra cacete, velho. Como assim, meu? Tá louco? Beijinho, fala aí. Nós podemos não ter, talvez, uma afinação. Nós temos entusiasmo. Que ninguém astral. Tem. Nós temos a afinação, sim. É a Xuxa agora, vai. Estádio 97 não, também tem oferecimento de HDI Seguros. E aí, tá no trânsito? Hoje as ruas estavam um pouquinho molhadas, né? Quanta gente hoje não tava no trânsito e tomou uma pancada na traseira, não é não? É, o chão escorregadio. Mas presta atenção, se em uma dessas batidas você notar que quem deu aquela cacetada na tua traseira foi a Ivete Sangalo, tem um recado importante pra você. A Ivete tem seguro da HDI, você deu sorte, hein? Aí é só você pegar a Ivete, passar com ela no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E ó, tá crescendo, hein? no Brasil já são 50 HDI bate-pronto. Tem em São Paulo, tem no Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor. Ó, nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento da Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos mais mensagens aqui através do nosso aplicativo. Aí, mano. É que seria uma boa mesmo o São Paulo comprar o Canindé, né? É... Aí perto da Cruzeiro do Sul, lá no final, já tem um monte de São Paulino toda noite, por isso que 80% da torcida já tá aderindo à ideia. Vai, Corinthians! Aí eu tava lá e vi você e o teu pai lá. É, esmagador de linguiça aqui. Juiz, o pai, juiz! Ah, cadê aquele espírito do Estádio 97? Cadê o esmagador de linguiça? Que a torcida que foi conhecida como esmagadora de linguiça, a gente sabe qual que é. A salsicha acabou, acabou. Esmagadora de linguiça. Quem faz isso? Cadê o juiz? É tua torcida. Vai escovar o dente com a linguiça, rapaz. Vai te catar. Você fala isso também lá, onde você é sócio ou não? Onde é o quê? Ah. Mas você quer ou não quer o Canindé? Eu sou o Rafa Cavalieri, falo de Vancouver, no Canadá. Ai, e minha pergunta é pro Sombra é o seguinte. Com esse nosso elenco, dá pra ser campeão da Série B? Abraço. Feia coisa. Olha os modinhos aí, olha os modinhos aí. Que é isso? Nossa, o Mota tá desesperado aqui. Nossa, ridículo, depende muito da vontade. Vocês vão matar o Mota. Depende muito da vontade. Não é, o Mota precisa se conscientizar. São Paulo vive uma calamidade. Calamidade fora e dentro do campo. Tudo bem, mano. João da Penha. Aí eu só queria dizer uma coisa. Acho que o Dodô tá com muito medo do São Paulo. Que ele tá todo quietinho, todo murchinho. Não sei, velho. Acho que ele tá meio em choque, assim, viu? Tá em choque. Desculpa, velho. Eu não tenho medo de porra nenhuma, velho. Ah, Domênico, não fala isso. Graças a Deus. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Não, eu não tenho medo de nada. Graças a Deus. Como não? Não tenho. Não tenho medo. Você não tem medo de um calo na corda vocal? Ah. Isso é um medo, mas... Okay. Tem, tem medo, mas não é medo, isso é um receio de você... É medo, o receio é o medo. Não, receio, medo é, medo, medo é outra coisa. Para, por que eu não tô falando? Porque você não tem medo de morrer? É muito pelo contrário, estamos respeitando o adversário diferente de ter medo. Palmeiras amanhã ganha do São Paulo. Ô, não Benjamin. Tem nada a ver, eu não vou ficar cantando aqui antes, pô. Benjamin, bolsa de apostas do Estádio 97, placar do jogo do Brasil hoje. 2-0 Brasil. Mano. 3-1 Brasil. Dodô. 2-1. Motinha. 1-1. Bah. 1-1. Shadow. 2-0 Brasil. 3-0 Brasil. Bora. Quanto? 3. 3. E o Romero vai jogar de titular na seleção do Paraguai. Os dois Romeros são titulares. É, o Oscar e o Angel. Que bom. São iguais. Eu gosto de. Eu gosto pra confundir a marcação. Eu gosto de ver o Romero assim, na seleção do Paraguai. Aí, pra você ver, ó, você tá desprezando um jogador selecionável, cara. Que bom. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E continua o recado pra você, hein? Reta final de inscrição do torneio, segundo torneio Energy Poker. Premiação mínima garantida de R$150 mil. Você ouviu falar poker? Premiação? Poker. Então anota aí. Acessa lá energypoker.com.br. O torneio vai acontecer daqui a 3 semanas, tá bom? Nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Não perca essa chance de concorrer a uma premiação mínima garantida de R$150 mil. RG, quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br? Camiseta para o Johnny Anselmo. Boa. Johnny Anselmo, e quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea do nosso amigo Roberto Toca, principal candidato de oposição no São Paulo Futebol Clube. E amigo do Mano. Caraca. O boné vai para Luiz Taone. Taone? Luiz Taone. Taone. É isso. Deixa aí. Só mandar um abraço rapidinho, Sombra, para a galera aqui do grupo Trio de Ferro do WhatsApp, os caras que mais entendem de futebol no Brasil. Um abraço pro Maurício Pegoraro, o corintiano fanático, o Sulim Abramovic, o Dr. Acho que Marcos, esse é judeu, hein? Dr. Marcos Knobel, outro grande torcedor do Corinthians. Esse é judeu também. Esse é Dr. Marcelo Silber, corintiano fanático, o Gilad Veil, esse é japonês. O Ageas da Silveira, o Morada Amaro, o José Luiz Guiotto e toda a galera do grupo de Trio de Ferro do WhatsApp. E aqui tem um recado pro Mano. O Mano, o Maurício Pegoraro, que é corintiano, fala: Mano, você é o cara. Quando eu for presidente do Corinthians, você será meu diretor de futebol. Muito obrigado, mas eu não me sinto capaz em tal função, não. Isso que você falou é que todos esses caras de conselho deviam falar. Então, mas aí os caras são vaidosos, os caras querem ter uma carteirinha. E os o doutor Marcelo Silber falou que quando você tiver filho é pra levar no consultório dele. Pô, levarei, com o maior prazer, cara. Eu tenho um já. Ele tá com problema no leitor, cara. Você tem um filho já? É o Guima. Tenho, pô. Ele tá com problema no leitor. E o doutor Marcos Knobel falou meu PlayStation. O doutor Marcos Knobel falou quando você tiver um problema lá no Schmock também pra ligar pra ele. Mas hoje eu não tenho ainda. O Marcos Knobel não é cardiologista? Não, mas às vezes pros amigos, se precisar, ele dá uma olhada. Ele analisa schmox. Ele é analista de schmox? Não, isso daí é hobby. Hobby. Olha, Benja. Uma hora você vai parar lá no Einstein, ele vai te entubar. Bom, o dia que o Benjamin chegar com dor no peito lá, ele vai falar: não, eu cuido de schmox aqui. O Maurício pegou horário e falou assim: quero ver se o Mano faz uma tatuagem da Gaviões igual eu tenho nas costas. Aí. Ó. O cara é tudo corintiano. Aí sim, mano. Dá nota. É, mas não é o nome do grupo, né? Trio de Ferro, só tem corintiano? Corintianos, palmeirenses e são paulinos. Mas você só falou de corintiano. É porque só a parte dos corintianos que mandaram. Ô, Shadow, quer dizer que o cara que detesta abraços, quando interessa, manda até pra grupo de WhatsApp? Quando convém? Quando convém! É. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Gente. Estádio 97 ao vivo, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ser construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. Extra é gol. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau. Toda terça no Energia na Noite. Let's Go Radio. Comigo aqui DJ Mandrax. Let's Go do Deep Techno. 11 da noite. Energia. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Museu da Imagem e do Som apresentam a programação da Samsung Conecta. Essa quarta-feira, dia 7, a partir do meio-dia, tem palco Samsung Conecta no Big Geek Day, no MIS. O evento celebra a cultura geek com palestras sobre séries e mundo digital, campeonatos de videogame e concurso de cosplay. Tá imperdível! Confira a programação completa no Facebook da Samsung Brasil. Samsung Conecta. Explore, descubra, viva!